to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Seu momento de diversão, entretenimento, né? Gostosuras, travessuras, né? Semanais. E junto comigo aqui, um elenco de altíssimo garbo e elegância, né? Como sempre. E eles vão começar apresentando, né? Começando com ele, Taylor Roth. Bom, meu povo, né? Depois de muito tempo, eu vou dizer que eu gostei bastante da pauta dessa semana. E Cidade Invisível, né? Brasil! Que momento viveu o Brasil, hein? Que né? Orgulho! Pra você ver, eu jamais pensei. Fui surpreendido. É isso, gente, é isso. E ele, Léo Oliveira. Uma pauta hoje baseada em entidades, né? Começando por Marco Pigossi, que a Netflix tá dizendo aí que demorou 20 minutos pra vestir a roupa, mas eu achei que vestiu rápido demais. E em Sombra e Osso temos o Pássaro de Fogo e o Açoite do Mar, sei lá do que, pra fazer companhia pro viado. Pássaro de Fogo pra mim é só a música da Paula Fernandes. Eu também pensei nisso. Você mal perde por esperar saber quem é o Pássaro de Fogo. Atentíssimo que estou. Atentíssimo. Mas, vamos começar aqui com aquele bloco que tá amigado, né, menino? Não tá tendo as coisas, tudo, né? Que é o bloco de notícias e amenidades, né, menino? O negócio tá fraco aqui pro lado das notícias. É, a gente já falou da despedida de Maggie? Falamos semana passada. Ah, verdade. Falamos que Meg está de partida. Partida, infelizmente. Essa parou a melhor. Mas temos uma notícia. Edson o quê? Morreu? É, Edson tá morrendo, né? Exato, daqui a pouco não tem o um momento Grey's Anatomy pra gente dar um recap desse grande episódio. Deixei pra você não esquecer, deixa. Vale dizer, né, que a gente falou da saída de Meg, mas a notícia que saiu depois foi que Grey's Anatomy foi renovada pra 20ª temporada. Eita. Renovada para a 20ª temporada com nova showrunner, né? Substituindo a Krista. Ela que começou como roteirista na temporada 3 de Greysa. 3? 3. Gente, eu achei que era 13. Não, entrou na temporada 3 como roteirista. Aí foi sendo promovida, né? Aí já esse ano já tava trabalhando como produtora executiva e agora vai ser showrunner. E você viu que o público vibrou, né? Com a renovação. Ah, é, né? que a série deu o quê? Um gás novo, né? Com esse que esses novos internos deram a carinha de primeira temporada pra série. Exato, que esse reboot foi excelente, né? Claramente as pessoas vendo outra série, gente. Mas quem sou eu pra acabar com a alegria das pessoas, né? Quem sou eu? Vindo começando aqui as notícias com a notícia, né, de que Mayans MC, né, o spin-off de Filhas da Anarquia, vai estrear sua quinta e última temporada no dia 24 de maio, coincidentemente é aniversário de Leandro, que não é motoqueiro, né, nunca nem se viu também. Agora, coincidência. Mas é aniversário de Leandro, dia 24 de maio, né. Eu acho que ninguém daqui nunca assistiu nessa série dos Mayans, né, eu sei que Filhas da Anarquia algumas pessoas via, mas a dos eu Mayans... Eu acho que eu vi o primeiro episódio, por conta de alguma... Hétero. Isso entrou na gravação, não? Menino, pode ser que tenha entrado. Pois é, eu acho que eu vi o primeiro porque entrou na gravação, eu acho. Pode ver que tenha entrado, né? Como já deve ter mais de 6 anos, aí eu já não posso garantir, né? Mas então. É possível. pode ser que tenha tido, né? Mas não posso garantir. Renovada pra segunda temporada, The Night Agent, né? Que vamos aí falar sobre ela hoje. Show, e ela já foi renovada para a temporada. Olha, né? Todo mundo caidinho por Gabriel Zimbardo. Não, e o melhor, né? Eu postei lá no meu Twitter e o pessoal... Eu não imaginava que era ele, né? Porque Gabriel Basso, filho de Cat, né? Em The Big C. Ah, eu não peguei quando você falou que ele era filho de Cat. Você já tinha citado outra vez. Como eu não vi Cezão, eu lembro dele naquele filme dos Kings of Summer, um negócio assim. Ah, Siam também. Ele já era bem promissor. Exato. E, aí, e ele é o filho de Amy Adams naquele filme, né? Que ela é doidona, que ela é doida. Isso, no Hillbilly Elegy. Gente, ele é filho dela nesse filme. Que menino que cresceu bem, né? Graças a Deus. Bem criado. Ele tá bem saudável na série, né? E o bom que a série foi renovada vai poder explorar mais, né, o potencial dele enquanto artista, né? Vale dizer que a série foi renovada com apenas 6 dias de lançamento, né? Menos de uma semana aí ela foi renovada. Oh. E já é a terceira série mais assistida da história da Netflix. Isso, mas todo dia uma série, né? E essa série, ela quase não foi aprovada pela Netflix, né? O criador da série é o mesmo criador de The Shield, né? E ele levou o projeto pra Netflix e pra NBC, né? Pra que poderia ser de série de TV aberta ou do Peacock. O Peacock falou assim, acho que não. E a Netflix falou assim, a gente não gosta muito dessa história, porque é da parte dos agentes secretos. E aí eles mandaram o Sean Ryan dar uma acertada no roteiro, ele teve alguns meses pra trabalhar, levou de volta pra Netflix e a Netflix encomendou a temporada completa, né? E agora tá aí, renovadíssima a segunda temporada. É, a gente não pode nem dizer que a NBC e o Peacock erraram em recusar, porque se fosse lá não faria sucesso nenhum. Exatamente, ninguém ia ver. Né? Ninguém ia ver lá, na Netflix, todo mundo assistiu. A série de Erika, né, menino? Blue Bloods, renovada para a 14ª temporada. Magnum ganhando seu salário. Magnum ganhando seu salário, exatamente. Quem também foi renovada aí, no caso, confirmada aí que vai ser a temporada final, né? Grownish, renovada aí para a 6ª e última temporada agora, né? Foi cancelada, né? Parece. Cancelada. E a primeira parte da temporada final, estreia na Summer Season agora, né? E a segunda parte na Spring do ano que vem. Ainda tem outras séries do Ishiverse? Não, essa é a última. Ah, tá. Essa é a última que vai ficar com Deus. Será que vai aparecer o elenco todo pra honrar? Ah, certeza que vai ter, certeza. Porque já tá que quem foi protagonizar essa série era a filha mais velha. Uhum. E aí, nessa quinta temporada agora, na quarta temporada, todos os filhos. O irmão do meio também foi pra faculdade. Né? Esperasse triste, mais um pouco, iam todos e a família. Né? Exato, faltava só os dois gêmeos, né? O que temos aqui, menino? Confirmado aí que a segunda temporada de House of the Dragon vai ter menos episódios, né? Vão ser apenas 8 episódios na segunda temporada, né? Ao invés de 10. E a série que estreia é na Summer Season do ano que vem, né? 2024 também, tá longe pra cacete. E Millie Alcock não aparece mais, né? Não. Eu adorei essa notícia. Falei, a gente amanhã ficar fazendo flashback da menina. As pessoas queriam, uma bichinha. Quem também vai encerrar aí sua trajetória, né, menino? Billions vai ser encerrada na 7ª temporada, né, que vai estrear agora na Fall Season. E vamos ter aí o final de Billions, abrindo caminho para Trillions, Millions, Zillions, né? Para Trillions de spin-off. Exato! Garoto! Ai, eu amo tanto. Uma perda aí no universo de The Handmaid's Tale, né? O Bruce Miller, que é criador e showrunner da série, está deixando, né, o cargo de showrunner na 6ª e última temporada. Ixi, mas acho que não pode perder a qualidade, hein? Agora que ficou boa. Mas ele está deixando o cargo porque ele vai se dedicar ao spin-off de The Handmaid's Tale, chamado The Testaments, né? Meu pai. E o spin-off? Eu achei que você ia dizer, mas ele vai deixar The Handmaid's Tale a cargo de Christopher Nolan. Ai. O spin-off é no futuro, são as cartas depois que Gilead acabou e tal, e tem várias. É o livro novo, né, da Margaret. Ué, mas vai mostrar só o que aconteceu depois que as mulheres ficaram... Não, voltaram à vida normal, né? Eu acho que tem mais tragédia depois. Ah. Ou é um tempo de Gilead já, não lembro exatamente não, mas é depois de Handmaid. E Sassi morreu? Ou foi pra Record? Foi Handmaidizado, né? Né, menino? Ficou revoltado. O homem saiu. Fala de Shazam aqui enquanto ele não volta. Tu viu Lucilio... Shazam? Vi isso, não vi não? Não. Ícone. Lucilio claramente precisando reformar um cômodo pra ter feito o papelão que ela fez nesse filme. Sabe aquelas vilas de Mortal Kombat antiga? É Lucilio nesse filme. Tem umas cenas constrangedoras. A Ellen Mirren? Gente, eu não entendi. Mas a Ellen Mirren, pelo menos, apesar da ridicularidade do papel, ela entrega algo. A Lucilio, coitada, é só... Kill them, não sei o que, Amo que chegamos Shazam. É, menino, pra poder honrar. Aproveitando. A DC. Enquanto você tava aí revoltado com a saída do cara de gente. É, não, é até bom, Cleo, você pode falar se o Shazam é bom ou ruim, dá o veredito dele. Mas, gente, vou ter essa responsabilidade. Lógico, sim. É, menino, eu achei divertido. Não é, meu Deus, que obra-prima. Acho que tá abaixo do primeiro, mas não é o que, tudo que estão falando de horrível. Me diverti, assim, DJ Cotrona tá excelente, né? Fisicamente no papel de Pedro, né? O nosso Shazam viado aí. O menino de It, né? Que faz o Freddy. Freddy? Que bate na mãe, Jeff. Né? Jeff. É o que? É ele? É, gente. Ele bate de Langraiser. Ah, ele tá excelente também. E o Seth Cohen, né? Que é ele adulto, também tá ótimo. O Zachary Levi, eu acho que ele perdeu um pouco a mão na composição, no bronzeamento, porque ele tá sempre laranja, global, com aquela, né, cara de. É. E ele tá too much nessa atuação, assim. Mas gostei do filme no geral, achei uma pena que não teremos mais o universo aí pra gente ver Gal Gadot junto com o Zachary Levi, né? Né? Exato, falaram que Gal Gadot tá super bem aproveitada no filme. Nossa, Gal Gadot mostrando toda a sua incapacidade de atuar em uma fala que ela tem no filme, praticamente. Tá melhor o Mago como Mulher Maravilha do que Gal Gadot. Ai, eu amo. Tudo isso por conta de quê? De Adão Negro, né? Uhum. Exato. Mas eu tava falando, Sassi, que Lucy Liu, coitada, ela se humilhou num nível que eu acho que ela tem que ter ganho muito dinheiro na DC. Caso assisti meu filme, não ter pedido nada pra vocês. Olha. Se a humilhando. Sim. Nem um pingo de amor. A gente tava falando do Bruce Miller, né? O Leoz falou antes de eu cair. Que os testemunhos são o spin-off, né? O futuro, né? Depois da história de junho. Vai ser julho agora. Exato. Ou seja, a gente sabe que junho não vai resolver nada em vida. Possivelmente não, né? E eu tô achando que essa série tá. Essa série do da Brandman Sale tá atrasada, né? Porque a gente já tá em março, né? Já tá em abril, na verdade. E não tem nada de começar a filmar, de produção, nada, né? Tá bem perdido aí. É porque, como é a última, eles vão trabalhar muito bem, né? Vão ser vários filmes de 3 horas. Na verdade, eu acho que eles vão trabalhar muito pra poder fugir da concorrente de Succession. Entendi. Que eu soube que voltou maravilhosa. Voltou apenas perfeita, gente. Que série incrível. É isso, gente. Infelizmente, é isso. É uma série incrível mesmo, gente. Adoro infelizmente. Infelizmente. Pra quem não gosta, né? Porque eu gosto sempre de lembrar que eu sou o early adopter de Succession, né? Você é o responsável pelo Succession no Succession. Antes de virar modinha, eu já assistia Succession e dizia que era uma série boa. Né? Eu sou testemunha que Eduardo Sassi passou 3 temporadas falando sozinho nessa série e as pessoas de repente descobriram ela. Aí, de repente, as pessoas... melhor série já feita! É a Schitt's Creek do drama, né? Exato, a Schitt's Creek do menino, quem arrumou um emprego? Lena Headey, né? Arrumou um emprego aí. E vai fazer a nova série do Kurt Sutter, né? Que é criador de Filhas da Anarquia e Mayans MC. Que vai ser uma série na Netflix meio estilo Yellowstone. Série estilo Yellowstone. Que vai se passar numa coisa meio de rural, né, menino? E aí? Todo mundo procurando um público 60 a mais agora, né? Exato, depois que eles viram um sucesso, né? Depois que eles viram o sucesso aí do Yellowstone, né? Aí eles falaram, menino, é agora que nós vamos fazer duro. Não vai sobrar pra ninguém. Não vamos deixar um velho de pé. Eu amo. O que mais temos aqui, gente? The Flash, não. Só coisas ruins, gente. Só tem notícia ruim. Como assim? Fala, Sérgio. É difícil. Tá muito fraco. Ah, rolou um boato, né, hoje, né? Que o Logan Lerman seria o novo Superman da DC, né? Meu Deus! E aí o James Gunn veio dizer assim, eu nem sei quem é Logan Lerman. Meu gente, mas James Gunn já não falou que vai ser Superman negro. Ele falou, eu não faço ideia de quem seja. Olha, uma pessoa muito mal feita, James Gunn. Peito Loganzinho. Aí corta, sei lá, 2 semanas de que vem, né? A Logan Lerman anunciado. É. Não, assim, se for, eu adoro Logan Lerman, mas se for, vai ser bem ruim. É, o Logan Lerman deve estar com uns 30 anos agora. Tá, mas ele não tem poste pra Superman. É, Que é isso, menino? Mas ele malha. Só se ele aparecer tal qual o Kit Kono, né? Do nada. É exatamente. Verdade, o Kit Kono, né, menino? Olha. Viado. Mas não pode sexualizar ele, que ele não gosta. Não, mas ele não pode ser. Ele não pode saber que a gente tá sexualizando ele. Entendi. Né? Se ele não souber, mas ele não, menino, do jeito que esse menino anda, ele não grava mais nada de Heartstopper, não. Exatamente. Não é por adolescente, não. Exato, tá bom que ele esperou a gravação da segunda temporada terminar pra ele virar o He-Man, né? Sim, exato. Que até botaram a fotinha, né? Fizeram a montagem, né, da fotinho dele daquela cena do vestiário na primeira temporada, com ele He-Man agora, né? Uhum. Ah, é um negócio assim, meu Deus. Espero que alguém aproveite essa forma dele pra atuar, porque o Noah Centineo gastou, né? Quando ele virou bombadão, ele não fez nada no fim das contas. Exato, e depois ele tá com um corpo estranho agora na série aí do que o Taylor viu. Tá. Espião, ele tá com um corpo esquisito. Não, tá com um corpo normal, não tá com um corpo bombado, que ele tá super malhando e tal, não sei o quê. Então ele ficou... É que o Noah já era talentoso na época que ele era Jesus 2 em The Foster. Já tinha um físico apropriado, né? Ai, ai, menino. Falando em físico apropriado, não tem nada a ver, né? A Jennifer Aniston acha que as novas gerações vão achar Friends ofensiva. Eu acho Friends ofensiva sendo da geração que tem Friends. Ai, começou. Ei, tá, eu que não gosto de Friends, Legião Urbana. Toda sitcom, né, meu filho? É, gente, toda série feita nos anos 90, começo dos anos 2000, gente, vão estar aí pro julgamento dos millennials, né? Eu acho que assim, considerando que tem série nova, tipo aquela da Dina Rodrigues, fazendo piada inapropriada com autismo chamando de Asperger, eu acho que Friends tá super no lucro pra época. Exato! E é aquele negócio, eu sei que tem muita gente que é contrária a esse negócio, tipo, a série ou a novela, o filme, é um produto de seu tempo. E aí eles querem criticar um negócio que foi feito em outra época. Cara, não tem como, entendeu? Eu acho que é mau caratismo quando alguém quer avaliar com a mentalidade de hoje, com as ferramentas que existem hoje, com os discursos que existem hoje, coisas que foram feitas. Né, Friends vai fazer o quê? 30 anos já, né? Foi 94 que estreou? Vai fazer 30 anos, sabe? Não tem como, gente, pelo amor de Deus. Era outra concepção de mundo, sabe? Né? Então as pessoas têm que sossegar um pouquinho, né? E a Jennifer Aniston não precisa ficar preocupada. E não tem por que geração nova tá vendo Friends. Tem TikTok aí, né? Caraca! Eu, hein? Pra se meter com essas coisas pra quê? Ai, eu amo tanto. Tem nem foco pra ver Friends, esse povo. É verdade, porque tem mais de um minuto, né? Eu queria entender como é que os jovens, né, estão vendo cada vez coisas mais curtas e as séries estão ficando cada vez mais longas. É, exato, por isso que a gente não assiste em série. É, exato. Nem a gente, né, porque a gente não aguenta esse tanto de minutos. A gente só assiste série do Prime Video que tem 30 minutos agora. Ou seja, né, como fazem sucesso, né? É, eu gostei que a Rabbit Roll, né, só tem 44 minutos, é uma série normal. Sim. Exato, é, foi bom mesmo. Não, achei honesto. Kevin Feige, né, todo dia soltando a notinha aí pra ver se abafa os escândalos da Marvel, né? E aí ele disse que o formato de Daredevil Born Again será visto em mais séries da fase 5 da Marvel. Formato de quantos episódios? 12, 14? 18. Não, de histórias independentes, fecham dentro do próprio. Ah, tá. Ah, finalmente, né? 18? Tinha falado no começo. Caraca, bicho. Vai ser 18. Vai ser 18 episódios de um minuto. Tomara, porque. Pra ver o TikTok, né? Isso. Vou ter 18 episódios de 50 e poucos. Eu acho que esse formato que ele tá prometendo aí é assim, só se fecham e baratas, né? Exato. E aí, falando em Marvel, né, menino? Continua aí essa polêmica da Vitória Alonso, né? Foi demitida lá. Allegedly, né? Porque ela participou da produção executiva do Argentina 1985, né? E que pelo contrato dela não poderia fazer coisa envolvendo outro estúdio, né? E foi uma produção do Prime Video e tal. Só que o advogado de Vitória Alonso falou que ela foi demitida porque ela foi contra retirar o conteúdo LGBT de Homem-Formiga Quantumania. Tá. E qual era o conteúdo LGBT de Homem-Formiga Quantumania? Eu não sei, menino. Mas tem aqui, ó, na notícia, dizendo assim, ó, em janeiro desse ano, enquanto Quantumania estava sendo preparado para o lançamento no mundo, notícias circularam de que alguns executivos da Marvel estavam em busca de um editor para desfocar a imagem de uma vitrine com decorações do arco-íris acompanhada da palavra Pride em uma cena. Para que o longa fosse lançado no Kuwait. país. Porra, mas a que ponto chegamos, né? Né? A que ponto chegamos? Em Shazam tem um menino Pedro dizendo que é gay. Não é, menino? Enquanto o menino é essa marra. As fontes afirmam também que o filme disponibilizado para o Quad sofreu outras alterações, removendo qualquer referência a álcool e as nádegas animadas do vilão Modok, né? As nádegas animadas do Modok. Exatamente. Olha, porque realmente, né? 8 dias depois de filar no tapete vermelho do Oscar, Victoria Alonso foi demitida. Uma decisão que teria envolvido o departamento jurídico de recursos humanos de vários executivos da Disney. O chefão da Marvel Studios, Kevin Feige, porém, teria ficado de fora por se sentir diante de uma situação impossível. Afinal de contas, ele e Alonso trabalharam juntos durante muitos anos. Segundo o advogado da executiva, essa justificativa seria absolutamente ridícula. Isso porque a Disney não só a teria liberado para trabalhar no projeto Argentina 84, essa história era muito... A decisão também teria sido motivada por seu posicionamento crítico à empresa. Vitória, uma latina gay que teve a coragem de criticar a Disney, foi silenciada e então demitida quando ela se recusou a fazer uma coisa que julgou ser repreensível. A Disney e a Marvel tomaram uma decisão infeliz que terá consequências sérias. Há muito mais nessa história e Victoria revelará isso em breve. Time Victoria, né, gente? Time Victoria, exatamente. Ô, Sá, você sabe o que a gente não comentou da Marvel? O quê? Prisão de Kang, né? Sim. Menino, Jonathan Majors, né, foi preso aí no final de semana passada, né, por ter allegedly cometido assédio e agressão contra uma moça, né? Foi parar no hospital, a moça falou que foi... Que supostamente é a namorada dele. Exatamente, e aí o PR dele veio dizer que os vídeos iam dizer que comprovar que não tem nada, testemunhas e tal, né? Só que aí começou a aparecer várias pessoas do passado de Jonathan Majors falando que ele é um psicopata, que ele é uma pessoa sem caráter. Uhum. Gente, agora então, o psicotécnico do RH da Marvel tá demais, né? É bonito. Tu viu essa história de que esse rumor já rolava lá em Hollywood, só que nunca tinham falado quem era e aí saiu agora. Eu vi que tinha uns blind gossip. Exato. As Fabiola Hyper de Hollywood, né? Amo. A Marvel vai dizer assim, gente, é vilão mesmo, é bom que as pessoas já odeiam. Nossa, aí o Kevin Feige vai e solta uma notinha, né? Gente, tem um filme muito legal. Porque tá foda. Tem dias que a noite é foda pra Marvel. Menina, vamos de notícia aí de Turma da Mônica Jovem, né? Anunciaram aí o filme, né? Na semana passada eles tinham anunciado o Chico Bento, né? Que é o Isaac Amendoim, né? E nessa semana eles anunciaram aí o elenco da Turma da Mônica Jovem, que vai fazer o filme Reflexos do Medo, né? Sim. E no elenco a gente vai ter a Sofia Valverde, né? Que foi a Poliana em Poliana Jovem, Poliana Moça, Poliana Adulta, né? Vai ser a Mônica. Cebolinha vai ser Xande Valois. Esse sim estava sendo hipersexualizado nas redes, né? As GLSC dentíssimas. Inclusive, Fuca. Bianca Paiva de Chiquitita vai ser Magali, né, menino? E Théo Salomão de Escola de Gênios vai ser o Cascão. É. E a outra que vai ser a Milena, né? Exato, Carol Roberto, ex-The Voice Kids, que eu não sou obrigado a saber. Amo The Voice Kids. Eu achei curioso. Que são pessoas com a mesma idade do elenco dos outros filmes da Mônica, né? Mas eu acho que é porque... Eu não sei quantos anos as outras pessoas têm, né? Mas, tipo, eu sei que o Xande é maior de idade. Acho que a Sofia... Uhum. A Sofia também, ela é maior de idade. Então, pode ter beijinho, essas coisas. Que eu acho que se fossem os menores de idade, não poderia rolar. Uhum. Entendi. Eu vi que pode... Kevin faz super fofo, defendendo o elenco novo, né? Sim, a menina também. A Mônica também foi lá defender. Exato. Então, gente, para de ser doido. Né? E ainda tiveram outros, né? Ainda anunciaram outros personagens. Sim. E vale dizer que a Mônica, né, menina? A Mônica lá do Turma da Mônica original, né? Ela fez vários testes aí pra filmes americanos, né? Não é, menino? Americana, eles não passou em nenhum, né, gente? Mas é isso. Ah, bicho. Vamos tentando. Ela entra pra descer também, que nem mais assim. Uma coisa que eu fico impressionado, às vezes, no Twitter, não sei se o Taylor já teve o desprazer, é que eu descobri que existem Marvetes do universo da Turma da Mônica, né? Oi? Oi? Que de vez em quando aparece assim, thread e tal, pra provar que Magali e do Contra são almas gêmeas. Ai, meu Deus. Magali não vai trair do Contra com Cascão, ou é Mônica com do Contra, sei lá, umas confusão. É muito. E aí, quando saiu o elenco, o povo falou: ah, se vocês soubessem quem ia ser escolhido antes da Sofia Valverde, vocês iriam pros quartéis, porque indícios da foto de não sei o que, do canto do roteiro, sugerem que seria fulana. Gente, sério que vocês estão com esse tempo livre? Olha, graças a Deus não topei com isso no Twitter, gente. Olha... Se passa muito, Leonardo, como gente, pode? Não, e eu não sigo nada disso, não. Parece pra mim. Nada foi o, né? Que agora vai ser só verificado. Só verificado, exatamente. Ah, tá. E o Instagram também você vai ter que pagar seu verificado agora, hein? Menino, The Walking Dead, Dead City, ganhou data de estreia, né? Estreia agora em 18 de junho. O spin-off é protagonizado por Maggie e Negan. E aí na sinopse a gente tem aqui, né? Anos se passaram desde a última vez que vimos Maggie e Negan. Anos não, né? O Walking Dead acabou de acabar, para de ser falso. Né? Agora eles devem formar uma aliança tênue para cumprir uma missão perigosa. Eles viajam para a ilha de Manhattan, que tendo estado isolada desde o início do apocalipse zumbi, desenvolveu suas próprias ameaças únicas. Na cidade, Meg e Negan encontram nova-iorquinos nativos, fogem de um marechal com um passado perturbado e perseguem um notório assassino. Os traumas de seu passado tumultuado podem ser uma ameaça tão grande quanto os perigos do presente. Meu Deus, que bosta. Uma coisa que eu não entendo é que, assim, The Walking Dead já não tem ninguém desde o começo, não é isso? Sim. E aí já teve aquela série do futuro que continua tendo zumbi, agora tá tendo essas. Por que não continuou The Walking Dead, né? Porque é a mesma coisa, o tempo inteiro. Ai, cara, que bosta. Porque tem essa, tem a série do Rick com a Michonne, né? Tem, que é seu filme, aí né? Tem os filmes, né? Isso, tem o The Fear, The Walking Dead, que ainda tá passando, né? Também. É, tá na última temporada. E tinha aquele com o Nico Tortorella, né? The Walking Dead Future. Teve a dos teens, né? Teve a dos teens, que tem duas temporadas. Né? Ele também. Então é assim, isso. Sabe que não tem final. É, nunca enquanto tiver, taca zumbi, né? Taca zumbi essa porra. Terceira temporada de The White Lotus vai se passar na Tailândia, né? Eita. Tá confirmado. E as Maldivas. Aí fica só com a Ludmilla mesmo e com a Bruna. E também já temos aí a data de Invasão Secreta, né? A série da Marvel desse ano, né? Vai ser 21 de junho, né? O primeiro aí dos 6 episódios de Invasão Secreta. Essa não e vai aí... ser história fechada em si. É, não. Essa não vai ser, felizmente. Essa é como Demério, né? Rick Riordan tá escrevendo a segunda temporada de Percy Jackson já, tá? E os Olimpianos. Tá? O que mais temos aqui? Daredevil Born Again já tem segunda temporada garantida, segundo o Vincent D'Onofrio, né? Que faz o Rei do Crime. Gente. E por algum motivo publicaram de novo a mesma notícia, né? De que Bom Dia Verônica vai ter a terceira temporada com 3 episódios. Né? É porque eu acho que confirmaram que é a última, né? Que as pessoas estavam em dúvida ainda. Poxa! Você jura que você achou que ia andar 3 episódios e ia ter mais depois? Né? Que chato. RBD, né, menino? Anunciou aí novos shows no Brasil. Não acredito. Exatamente, novos shows, né? Anunciou um show extra no Rio no dia 9 de novembro. Shows extra em São Paulo no dia 12, 13 e 19 de novembro, né? E aí teve umas polêmicas, né, menino? Porque ia ter um show dia 19 de novembro no Rio. Aí eles mudaram a data desse show pra 11 de novembro. E aí 11 de novembro é a final da Libertadores, que vai ser no Rio também. Ah, mas aí, o público não mesmo. Fala, não, mas a cidade não vai ter condição de... Mas isso, a cidade é a mesma. A cidade é a mesma. E aí, o que eles fizeram? Eles mudaram o show pro dia 10. Aí vai ter um show dia 10, um dia, dia 9. Só que tem uma galera reclamando muito. Que tipo, eu comprei ingresso pro show dia 19, eu quero dia 19, não quero dia 10. É, porque quem compra ingresso já marca hospedagem, passagem, tudo, né? Exatamente, exatamente. Olha. E a responsável pelo show falou assim... Bacana. Só Lau. Exato. Quem se não quiser, te dou um crédito aqui da empresa pra você comprar outro show ano que vem. Exatamente. Quem quiser, é só pedir o reembolso. Mua. Um beijo. Né? Mas depois aqui... de Codeplay, meu filho. Marcelo. Menino! Finalmente, finalmente Chris Martin foi embora, né, cara? Foi? Gente. Foi embora hoje de manhã, porque eu já tava quase indo lá e pegar na mão dele e falar, meu filho, vai! Chega, porra, já deu. Deixa o bichinho jogar futebol, né? Trouxe praia. Até Dakota Johnson, velho. Trouxe Dakota Johnson pro Brasil. Né? Se eu visse Dakota Johnson, eu ia cantar Love Me Like You Do pra ela. Né? Adoro. Trouxe Dakota Johnson super fofinha com as pessoas, né? As pessoas que conhecia ela, claro. E o pai de Chris Martin também ficou super famoso, né? Descendo do hotel pra tirar foto fã. Maravilhoso. E tivemos aí também Rolapalooza, né? Terminou na semana passada, né? Muitos cancelamentos, mas tivemos Rolapalooza. O último cancelamento foi o do Drake, né, menino? Que cancelou no dia do show. Falou assim, menina, tivemos um problema, não vou poder estar indo. E aí pegaram o vídeo dele na balada com 50 Cent na noite anterior, né? E falou que o Brasil canta as músicas erradas e é um público canta desanimado, canta as músicas erradas, né? E é um público desanimado. Exatamente. É um filho da puta, né, cara? E você viu a fic que criaram de Drake no Twitter? Não. Disseram que talvez ele tivesse desistido por conta das denúncias de trabalho escravo com o Lola. Ah, foi sim. Eu pensei, mas se fosse isso, ele tinha dito isso, né? E não que foi porque o pobre desanimado que eu tava errado. Ia pra balada. Exato. E aí cancelaram ele, né? Botaram o Skrillex, que eu não faço ideia de quem seja, mas acho que é DJ, né? Tipo a Loki. E foi até bom, gente. Mas eu espero que nenhum festival contrate mais o Drake. Porque no Rock in Rio foi aquele show horroroso, uhum, né? E agora ia ser o mesmo show horroroso, inclusive, né? Mas tivemos bons shows aí no Rollapalooza, né? Eu vi o show da Billie Eilish, né? Gostei bastante. Grande atriz de Swarm. Grande atriz de Swarm. Achei que a Billie tava muito feliz de estar aqui no Brasil, né? Feliz mesmo. Fez um show muito legal. Cantou 30 músicas num show de festival. Fiquei impressionado. Né? 30 músicas. Também tivemos Wallows, né? A bandinha de Laminette, né? Que tava maravilhosinho, tava muito feliz também, né, de Zimlaziminete. Teve Rosalía, né, La Rosalía, aí, né, que eu sei que tem muita gente que gosta, eu particularmente não gosto, mas sei que também teve gente que gostou bastante do show, que foi um show curioso, né, porque eles assumiram as câmeras da transmissão, né, o show não pôde fazer a transmissão como eles sempre fazem, né, foi a própria produção dela que fez, né. E também tivemos o Lil Nas X, né, que teve seu grande momento no Brasil, que foi tirando uma foto com o Toquinho, né, no aniversário de cantora Ana, né? Que Ana é muito, sim, truqueira, né, viado? No dia que a gente tá gravando esse podcast é o aniversário real de Ana. Ana tá fazendo 30 anos. Uhum. Mas ela fez a festa lá em São Paulo, né? Porque ela sabia que os famosos iam estar em São Paulo, né? Claro. E aí ela fez... Ela falou assim, gente, tava planejada desde sempre pra São Paulo. Conta outra, cantora Ana, por favor. Deixa eu ser mentirosa. E aí os famosos foram, né, menina? A Billie Eilish foi lá, ficou 30 minutos, mas ninguém tirou uma foto dessa mulher dentro da festa, né? Só tem ela chegando e saindo. E o Lil Nas X foi também. E o Lil Nas X do povo, né? Tirou fotinho. E aí a cantora Ana celebrou aí seus 30 anos, né? A nova Balzaciana do pedaço, cantora Aninha. E tu também não falou da maior cantora do festival, que foi Pabllo Vittar, né? Ah, é, que fez feat em absolutamente todos os shows, né? E confirmaram aí, antes da gente começar a gravar, né, que Bebe Rexha e Her vão estar aí no elenco do The Town, né? Medina aí, sem opções de artistas novos, né? Não existe artistas novos na agenda de telefone dele, então ele traz os repetidos, né? E é isso, né, gente? E o pessoal dizendo que ia ter Adele e Rihanna, gente. Vai sim. Falar nisso, menino, Flat disse que ia anunciar um show internacional às 8 da noite. Eu vou descobrir aqui agora pra te dar esse furo. Quem é Flat? O José Norberto Flat, né, que sempre dá os furos. Ah! Eu vou ver aqui. The, né, Flat. Né? Ele falou que ia anunciar um show e que ia ter... House! House? Alcione. Não, House Brasil já vai ter. Tá mais fácil ser a Alcione mesmo. Ah, tá. O show que ele ia anunciar é do Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly no Brasil. Tava todo mundo pedindo. Pronto. Né? Então ele anunciou aí vários shows, né? Anunciou House, né? No Brasil. Anunciou o Machine Gun Kelly, né? E quem disse também que vem ao Brasil esse ano? Iggy Azalea, né? Opa! Iggy Azalea disse que vem ao Brasil aí esse ano. E ela falou... Cantar com a Anitta? Não, ela odeia os fãs da Anitta, né? Até hoje ela tem esse trauma, né? Ela fala, vocês vazaram o clipe, aí vocês querem ficar se divulgando a música. Nossa, puta, ela odeia. Ô Sassi, você me permite trazer um conteúdo mais 18 aqui para os ouvintes de Divinópolis? Claro que permito. Zanon me mandou aqui, né, um super anúncio do Grindr, né, falando aqui para os Smart Fitters. Então vou ler para vocês aqui as regras, tá, do concurso. Atenção, mamada no banheiro da Smart Fit Divinópolis. Sei de um jeito infalível de mamar lá sem ser pego. Tenho plano Black e posso levar um convidado por mês. E esse mês ainda não levei ninguém. Bora? Condições. Número 1. Não ser aluno da Smart Fit, pois não quero mamar você e depois ter que olhar na sua cara todos os dias lá na academia. Isso me deixaria desconfortável e prejudicaria meu treino. Ninguém quer isso, né? Exato. 2. Não me responsabilizo caso formos pegos e der BO. Mas adianto, claro, que faço isso todo mês com um novo convidado e até hoje nunca deu errado. Faço isso há muito tempo. Gente. 3. Você não vai pagar para entrar, pois entrará como convidado. Já começou as vantagens. 4. Antes da mamada, você terá que malhar comigo. Gosto de pau bem suado. Como é que é? Meu Deus. Tem que malhar com ele antes da mamada pra ficar bem suadinho. Que delícia, hein? 5. Não faço isso mais de uma vez com a mesma pessoa. Então, com quem já fiz antes, nem precisa chamar mais pra isso. Figurinha repetida não completa algo. Novo mês, nova mamada. Adorei isso. Mas isso não impede de marcarmos algo em outro lugar. Então ele só não quer a mamada na academia. Ah, tá. Exato. 6. Essa é importante porque repete várias informações anteriores. Mamo somente sem capa. Eita. E gosto de pau bem suado. De novo. Por isso, vamos fazer musculação antes. Você deve seguir meu treino do dia e um cardio de 40 minutos depois para acabar de suar tudo. Meu Deus! Meu Deus! Agora deu. A exatidão. Um cardio de 40 minutos. É isso. 7. Você tem que ser pontual e chegar no horário que combinamos, geralmente 19 horas. Adoro. 8. Você pode tomar banho depois lá e eu te levo em casa, mas leve suas coisas de banho e toalha. Shampoo e condicionador, eu empresto. 9. Sem penetração, pois faz barulho e podemos ser expulsos se descobrirem. Deus do céu, cara. Aí o grande final, ó. 10. Ao final, posso te dar uma fichinha pra você ganhar 5 minutos na cadeira de massagem. Também te levo pra casa e te dou uma barrinha de proteína. Meu Deus! Ou seja, você sai de lá alimentado, massageado, mamado. É um tudo. Trabalho completo, gente, né? Incomplexo. Oportunidade imperdível. Quem é de Divinópolis, fica a dica aí, né? Fica a dica, né? Divinópolis é o quê? Goiás? Não sei onde é Divinópolis. Adoro que o Zanon falou assim, amo que esse é o plano Black da Smart que eu tenho, vou aderir. Aí disse, mas você não pode ser da Smart se não atrapalha o treino da pessoa, né? Exato. Né? Um Zanon eliminado. Ah, o Divinópolis tem em Minas e tem em Goiás. Ah, tá, ele aí. Então fica a dica. Interessados de Divinópolis, né, de Minas ou de Goiás. Quiserem ganhar uma barrinha e uma massagem. Uma massagem na cadeira e uma mamada. E a carona pra casa ainda, né? Sucesso. Be my guest, né? Ou be your guest. Adorei que ele não empresta shampoo e condicionador. Sim, achei gentil da parte dele. Ele só não empresta toalha, né, porque acha nojeira. Exato. Até porque a pessoa vai estar muito suada. Porque chupar pau suado, tranquilo, né? É, tranquilo. Sem capa depois. Ai, ai, é isso, meninos. Não façam isso em lugares públicos. Mas a gente presente. Faz todo mês quando você pega. É, quando for prego, quando for pego também, bom. Sobre isso. Mas vamos começar nossas pautinhas aqui da semana, né? E eu quero começar com coisa boa, né? Então eu quero começar aí com Cidade Invisível, né? Porra. A segunda temporada. Cidade Invisível, né? Esse grande hit da Netflix aí. Que transferiu sua temporada do Rio para Pará, né? Para encontrar o Calypso, né? Fiquei sabendo, informações que chegaram até mim que o Boto nadou até o Pará. Uhum. Para poder fazer a segunda temporada. Mas vocês que assistiram, por favor, compartilhem comigo. Relembrem as pessoas aonde terminou essa temporada, que acho que as pessoas também não lembram, né? Onde terminou. Não, teve um previously, né? É. Ah, graças a Deus. É porque, assim, aí, a primeira temporada é... Matou todas as criaturas, basicamente, né? Acho que só ficou a Cuca e o Curupira, né? Pigosse, é. Maria Cuca Belimé, né? Maria Cuca Belimé. É, exato. E aí a gente descobriu que o corpo seco lá, que era o vilão tal, tava no corpo da menina Luna, né? Sim, daí Pigosse tirou o corpo seco dela, botou nele, saiu matando geral e terminou a Cuca enterrando ele na água pra poder preservar o corpo. Sim. E Luna como, né, sem pai. E aí, Sassi, eu não sei se você lembra. A Luna era a filha dele. Isso, a meninazinha. Que não sei se é a mesma atriz, porque ela tá com 20 anos agora, não sei se elas passaram. Mas é, é. É a mesma? Aham. Uh-huh. Olha aí. Eu também fiquei nessa dúvida. Gente, eu falei assim, eu falei com o Zanon, é a Cassie, né? Nome Formiga. Tipo, nada, mas a Cassie trocou a atriz mesmo, né? Pois é. Mas aí, não sei se você lembra, Sassi, que a série tinha muitas críticas por conta da ambientação, né, no Rio de Janeiro. não tinha muito a ver. E por conta de não ter personagens indígenas, não ter roteiristas indígenas, não sei o que, essa coisa toda. Sim. E aí essa temporada veio pra agradar o Twitter, assim, eles falaram, ah, acho que o Twitter vai gostar. Então eles botaram esse plot, que o corpo de Pigossi foi transportado pra Manaus e que Cuca e Luna ficaram procurando Pigossi, foram para lá em Manaus também, e todas as criaturas agora estão em Manaus, você viu o intercâmbio, né? E aí tem vários personagens indígenas agora, a promotora Thelma, que tá aí lutando contra os garimpeiros Mega Evil. Acho aí que eu vi um print da promotora Thelma dizendo, eu não sou índio, eu sou indígena. Ela fala assim, porque o homem fala um índio, aí ela diz assim, o termo certo é indígena. Exato. Olha, e aí, promotora Thelma é excelente, atriz, diga-se de passagem. Você tava falando com o Zanon que o textão dela do episódio final, falando assim, cuidar da natureza não é um dever apenas dos povos originários, todos deviam pensar nisso. Tá incrível. Ela não fez nada. Foi e aí a gente tem novos vilões, né? Novas criaturas aí pra ser exploradas. Então, já no primeiro episódio, quando o Pigos tá saindo pelado sem roupa do lago, ele passa numa confusão, explode no garimpo, não sei o que, uma loucura, um incêndio, não sei o que. Ele vai parar no hospital, aí chega primeiro Bento, o nome do menino. É um menino lobinho. Sim. Um menino que parece uma menina, achei bem desconstruído. Chega dizendo assim, você quer ver sua filha? Vem comigo, não sei o que. E aí fica fazendo charadas, né, com o Pigos. Enquanto isso, promotora Thelma querendo saber o que aconteceu, né? Ele foi encontrado tão próximo do garimpo e tal, e Pigos perdidaço a temporada inteira. Daí, enfim, Pigos foge do hospital, com a bunda de fora, passa no meio de uma missa, com a roupinha do hospital aberta, e vai atrás desse menino. Aí a gente descobre. A gente vai aos poucos vendo a história de cada um, né, Telo? Cada episódio meio que é da história de um. Uhum. O segundo é do menino, Lobinho. Que ele tem um pai abusivo, e aí ele reagiu contra o pai a primeira vez que ele se transformou, e depois ele quer se livrar dessa maldição, Pigos que tira, né, porque ele absorve agora, né, cresce, ele tá absorve. Ele está com o poder de absorver os poderes dos outros, né. Isso. Adoro a nossa vampira! Sim! Daí tem a mula sem cabeça, que é a mulher do padre, né? Exatamente. Eu gostei que nessa temporada, assim, eles botaram mesmo, assim, ao pé da letra, né? Sim. Então, aí, tipo, o próprio lobinho, assim, a gente já sabia que ele era um lobo, aí chega no episódio seguinte, ah, eu tô procurando o fulano e tal, ah, é aquele que tem 7 irmãs e ele é mais novo. Isso! Bem sutil. É, bem sutil. Aquela família de 8 filhos, que as primeiras 7 são mulheres. Sim, exato. Não, e eu gostei, Telo, que assim, os finais dos episódios são sempre o mesmo, né? Sempre o Pigos com a cara de perdido e aí uma criatura passando, assim. Ou a coruja, ou a mula sem cabeça, é uma loucura. Sim, exato. Aí tem essa mula que é meio do bem, mas é manipulada pela mulher cobra, que é do mal. Acho que é Débora o nome dela. Isso, Débora. E a mulher cobra é mancomunada com garim, Mega Evil. Tem uma backstory super triste, que ela tinha um irmão gêmeo e que tinha um colarzinho pra ela proteger a natureza, a floresta, que foi roubado o colar. E aí o colar hoje tá com Luna, porque a mãe de Luna ganhou de presente no passado, né? Mulher de Pigos. Além dessa mulher... Aí tem o velho, né? Lazo. Que fica falando, Lazo vai fazer não sei o que, Lazo isso, Lazo que, aquilo. Que ele é o sniffer lá do Animais Fantásticos, né? Que ele identifica ouro. Eu amo. Como é que é? É, ele fica toda hora procurando ouro. É, porque o olho dele começa a ficar laranja quando ele chega perto de ouro, essa coisa preciosa. É maravilha. E aí, Sassi, a Luninha foi criada aí nesses anos que o Pigos passou desacordado por Cuquinha, né? Alessandra Negrini ainda? Sim, a Alessandra Negrini ficou fazendo esse papel. E daí quando o Pigos chega, descobre isso e já fala, ah, vou levar minha filha, não sei o que. Ela, ah, você não quer olhar pra dentro de você. E aí toda hora o Pigos fica passando a mão no peito, assim, que tem uma cicatriz, um buraco que vai crescendo conforme ele absorve os poderes das pessoas. Exato. E tem alguém que a gente acha que é a vilã, mas não é a vilã, que é a Letícia Esfilha no papel da coruja aí de Vigis, né? Letícia Esfilha! É a coruja branca, que vira uma véia maravilhosa. É porque ela faz uma entidade, Matinta Perê, que é, basicamente ela atende o desejo das pessoas, só que ela pede uma coisa em troca, né? E ela é a Úrsula, então, sereia? Seria tipo isso, né? Só que e é Matinta Perê. É, exato. E aí ela pede pra... E aí a filha do Pigos pede pra ela pra encontrar o Pigos, né? E aí ela encontra ele e tal. Só que ela leva ela em troca, né? Ah, ela foi o pagamento? Uhum. Exato. E é assim, a temporada inteira Pigossi atrás dessa menina. Meu desejo é trazer meu pai de volta. Beleza, o pagamento é você. Você vai trazer meu pai de volta, mas eu não vou te ver nunca mais. E a Demi inteira Pigossi atrás dessa menina. Essa menina é presa com o Lobinho. O Lobinho comemora que perdeu o poder. Daqui a pouco quer o poder de volta pra enfrentar o pai. Lobinho também é um grande ator. Isso. E tem que lembrar que, assim, Pigossi, à medida que tá absorvendo os poderes do povo, ele tá ficando descontrolado. Ódio. Né? É, o buraco negro do peito dele tá. Isso, tá, o buraco dele vai aumentando, né? E aí, assim, eu achei a temporada interessante. Não vou dizer que não. Mas eu acho que é uma temporada que tem 5 episódios que só precisava ter 2. Porque, assim, as voltas que eles dão nos episódios do meio, até chegar no ponto mesmo, são muito desnecessárias. Eu também achei. E olha que são só 5 episódios, né? Sim, pois é, isso, assim, isso é um episódio primeiro... de duração normal, tem episódio de 30 e poucos, mas acho assim, mesmo assim parece muito. Maior. Sim, o primeiro e o último, acho que o último tem 49. É, exato. Pois é, eu achei, assim, eu acho que eu queria ter visto um pouco mais das criaturas, sabe? Eu acho que, e como eram só 5 episódios e tal, é muito pouco tempo pra você introduzir, né, esse monte de gente. É, até porque eles estão lá, tem um backstory, assim, de cada episódio, mas eles não tem muita liga no final, né? Exato, exatamente. Porque, tipo, a própria Mula, né? Que, assim, é meio que uma história ali à parte tá acontecendo. E aí vem e tal, aí ela foge da Débora, né? Que tava controlando ela e tal. E aí pronto, aí acaba assim a história dela. Veio contada e foi embora, sabe? Então, assim. E assim, a história em si mesmo, o principal, que é a história do colar, eu achei bem bosta, porque o que, que eles dão a entender? Assim, que a Luna, que é a menina, ela é uma força, uma criatura, uma entidade muito importante para proteger a floresta. Aí você pensa, bom, já que o Eric e o Pigossi é filho do outro, não sei o que, ela deve ter alguma coisa muito... Mas no fim a gente descobre que era só por ela estar com esse colar que a mãe dela deu pra ela, e que aí esse colar aparentemente era pra Débora, que a mulher cobra, proteger a floresta, e ela se negou, porque ela teve toda a barra do irmão dela, não sei o quê. E a Matinta tava querendo o tempo inteiro dar o colar de volta pra Débora usar e ser a protetora da floresta. Eu fiquei assim, ué, podia ter feito isso de outra forma? É verdade, menina, que loucura, né? E aí no final tem uma grande cena que todos vão recuperando os poderes, Pigossi se sacrifica, assim, pela natureza. E aí tem a Vé que dá um discurso pra ele, assim, também, de quando foi que você se perdeu do seu caminho de guarda florestal, de proteger a natureza, não sei o quê. Olha. E aí Pigossi mata a Alessandra Negrini, tira o poder dela. Sim. E ela vira a Vé de dos 2000 anos que ela é. E aí ele fala, desculpa, Cuca. Não queria. Aí Luna vira pra Pigossi e fala, não devia ter te trazido de volta. Você é o mal. E aí eu tava falando com o Zanon, né? Que eles estavam tão afim de fazer o retcon, de dizer, não, nós respeitamos os indígenas, sua história e tal, que eles fizeram o Pigossi ser o grande vilão contra a vontade dele, o quarto deserto personado, assim, personificado. Porque o homem do nada matou todo mundo sem querer. Exatamente, é verdade. Eu amo tanto. Não, e aí, tipo, a Vé começa, Sassi, a mostrar as memórias pra Pigossi. Pra mostrar que a Cuca era do bem, que ela realmente queria o bem dele da Luna. É tipo um real, né? É, aí mostra a esposa dele, que a esposa dele tinha aquele plot que dizia que ele ainda tinha uma missão pra cumprir. E eu fiquei pensando, mas por que você não mostrou isso antes dele tirar o poder de todo mundo, matar todo mundo? Que aparentemente eles precisavam que a menina chegasse no ponto. Sabe aquela coisa de profecia, assim? Eu falei, tá. Não, e até mesmo porque esse poder dele vem, né, literalmente do nada, né? Doce, né? É, exato. Ele voltou, ele voltou, na teoria, já com esse poder, e aí o menino lobo já sabe que ele tem esse poder, porque o véi falou pra ele. Agora, como é que o véi já sabia que ele tinha esse poder? É, e ele chega pro véi e fala, funcionou, vou fazer contigo também. Eu fiquei, mas quem que sabia? Tava no Reddit? Exato. Recebeu no grupo do Telegram, né? Ah, e eles ainda falam assim, porque você pensa que a Alessandra Negrini botou o Pigossi na água e tal, e demorou esse tempo todo, por algum motivo, mas não, ela fala que foi por acidente. Foi. Nem sabia onde ele tava e por quanto tempo ia ficar. É. Adoro. É, eu achei muito estranho, porque, tipo, tem todo lá o resumo, né, da primeira temporada no início. Aí quando começa, tá ela procurando Pigossi e tá, tal. Eu disse, gente, mas não tava contigo, gente. No final da temporada passada, o que que aconteceu, moleque? Aí quando mostra, ah, não, gente, eu botei ele na água e ele simplesmente boiou e saiu. Virei pro lado, quando olhei não tava mais, né? Quando eu dei por mim, tava aqui, né? E aí tem esse momento, depois que todo mundo recupera os poderes e tal, tem um momento do textão da promotora, Thelma, falando pra família Castro que, ah, vocês vão pagar por ter destruído a natureza, não sei o que. Aí o homem fala assim, eu vou ficar preso uns 3 dias, você vai ver. Só que aí o homem recebe a visita da cobra na cela dele. E aí a gente começa a ver sinais de que, tipo, tem a borboletinha, né, que era a Cuca de volta. Sim. E aí a cena final pós-crédito da Marvel tá Luna e Menino Lobo na floresta. Dizendo, ah, a gente já tá chegando e tal, tamo quase lá. E aparece o Saci da primeira temporada rindo, que ele tinha morrido, né? Eu nem lembrado, gente. Pois é. E aí fica aí o gancho que talvez a morte de Pigossi tenha trazido as velhas entidades de volta. Adoro, e a gente que não bacana. Vai saber, porque a série foi câncer. Não foi, jovem. Foi encerrada, né? eu não vi esse anúncio em lugar nenhum, você tá falando. Eu tenho certeza, gente, vou até procurar aqui. Mas se não der, continua naquela série da Xuxa com a Angélica, que vai ser a mesma não coisa. É? Garoto. Aliás, tem porque aplaudir o range de atuação de Angélica Huck. Que atuação, que porra. Enfim. Aí tem uma cena bonita da Luna vendo papai e mamãe juntos, né? Agora mortos, aparentemente. Cuquinha, se voltar, não vai ser a Cuca mesmo, vai ser a borboleta. Adoro. Mas Letícia Spiller vivíssima. Filha, cancelar, cansada, de cansada. Eu adorei que Letícia Spiller tá como fixa na série, né? Ela aparece em 2 cenas. Ah, é? É isso, jovem. Ela tá, porque ela tá como coruja o tempo todo. Tá, porque realmente a coruja aparece em todos os episódios, mas ela... Eu adoro que tem uma notícia aqui. Cidade Invisível corre risco de ser cancelada? Entenda a polêmica. Sobre as sagas, né? As filmagens dessa segunda temporada acabaram em junho do ano passado. É porque a pós-produção demorou muitos efeitos. Né? Muitos efeitos, né? E eu adoro que falaram assim, Letícia Spiller tá no papel de sua vida, despida da beleza, não sei o quê. E aí, gente, ela só tá maquiada e fala assim, só. Assim, não tô dizendo que é uma atuação ruim, não, mas... Pronto. E anda desengonçada, né? Exato, a Amanda do Cidade Invisível. Daqui a pouco a gente vai ver... Pode até ter essa renovação aí. Vai ser a última temporada com 3 episódios também. Tô te falando, eu acho que vai ter. Saci Returns. Vamos aguardar, né? Se fizer sucesso, né? Cadê os Cidaders? Mas tá todo mundo falando. Eu acho que faltou, já que Pigossi era filho do Boto que saía engravidando as mulheres tudo. Pigossi é um personagem que sai engravidando os homens, né? Adoro! Ia achar bem inventivo. Né? Subvertendo a expectativa, né? Sim. Ai, eu amo. Mas se tiver terceira temporada, vocês vão ver, obviamente, né, gente? Lógico, porra, claro. Vi essa. Porque Taylor disse que viu a segunda porque achava que era a última. Mas aí a terceira vai ser não, a última. Não, mas eu ia ver mesmo. Aí quando eu vi que era 5 episódios, eu digo, ah, não, menos mal. Então o sofrimento é menor. Né? Aí quando tu falou que era a última, eu digo, ah, então agora que eu vou ver mesmo. Já vai acabar. Eu amo o sofrimento menor. Maravilhoso, gente. Mas, seguindo aqui, Leózio também viu a segunda temporada. Ele disse que não ia ver, mas viu, né? Caramba. Shadow and Bones. A Cidade Invisível gringa, né? Você disse que não ia ver. Você falou, nem, eu não vou ver. Mas aí você foi pro não, eu falei que eu ia ver. Aí eu vi as durações e eu falei, não sei se vou mais. Aí você decidiu, você deu esse voto de convenção pra Ben Barnes, né? Sim. Não, Ben Barnes não me interessa muito, não. Me interessa o novato que entrou aí, o rei. É, me interessa. Mas, muitos personagens novos. Menino, seguinte, né? É, recap aí da primeira temporada Sombriosa. A Alina, né? Nossa querida Grisha Conjuradora aí da Lua e tal. Tinha esse grande papel de... Vocês viram, né? O começo da primeira? Vi o começo da primeira temporada. Que tinha aquela sombra, né? Que é a dobra e tal, que foi o Ben Barnes que criou. Que ele é o Darkling. E aí ele causou esse pequeno probleminha aí. Probleminha, né? E a Alina, como tinha luz, ela tinha a missão de dar uma iluminada, né? Essa luz só pode ser Jesus. Exato. Daí acaba a temporada a Alina descobrindo que ele é do mal. Não o mal amigo dela, né? Que... Aí outra coisa, mas que ele é evil. E aí o Ben Barnes faz ela matar o viado lá, que é o primeiro amplificador do poder dela. Pra ela poder... Gente, matando viado assim, homofobia. É, não te contei que tem uma cena no final que ela tá com chifre de viado assim, saindo do peito dela, uma loucura. Que, gente? É. Que aí ela mata o Viado, não sei o quê. E eles meio que jogam o Darklin lá do negócio que eles acham que mataram ele, deram pras sombras comerem. Uhum. E ela fala pra Mal assim: ah, agora a gente vai seguir nesse caminho. Daí começa a segunda temporada. Claramente Darklin não morreu, né? Ele tá sempre pela bola 7, mas não morre nunca, tá sempre mancando e tal, muito, muito fragilizado. E a Lina decide ir atrás dos outros amplificadores, que são 3. São quantos? Porque 10? Ela quer acabar. São 3, né? Tem o Viado, tem o Açoite do Mar, que é tipo um. Era pra ser um dragão, mas na série é tipo uma cobrinha. Porque eles não quiseram fazer do jeito que é descrito no livro. E tem o Pássaro de Fogo, que já eu conto pra vocês sobre o Pássaro de Fogo. Ah, gente. Paula Fernandes, no caso. Uhum. O Pássaro de Fogo. E aí tem a questão que. Que Sombriossos enfiou na série os personagens que são da outra duologia lá do Grishaverse, que é os Corvos, né? Uhum. Que é aquele povo ladrão que, né, tinha toda confusão. Os Corvos continuam bem avulsos nessa temporada, porque afinal não era para as histórias dele estarem acontecendo com a Dalina. Então eles são contratados por uma pessoa lá, que a gente vai descobrir mais tarde que é o herdeiro do trono lá do país que a Alina mora. Que é um homem gostosíssimo, um loiro maravilhoso. Esqueci o nome dele nesse momento, mas talvez um dia eu lembre. Aprovou? Porra, olha, ele tá assim. Chef's kiss. Eu amo Chef's kiss. E aí esses caminhos vão se cruzando aqui e ali, mas assim, o importante mesmo é a Lina nessa coisa pra achar as Horcrux, né? Daí já no segundo episódio a Lina acha o Sylvie lá, que é a cobrinha. Adoro! E aí fala assim, porra... Já vou acabar com a dobra aqui, né? Porque se o Viado não deu aquele poder, imagina isso aqui junto. Aí ela tenta iluminar tudo, não consegue, a bichinha. Ficou desiluminada. Não, ela fica mais poderosa, mas ela não consegue acabar com o negócio como ela queria, né? Ela não é poderosona. É, exatamente. E a Alina vai ficando mais amiga das amigas, vai uma coisa assim de, ai, vamos juntas vencer, não sei que empoderamento. Mas, tem um porém. Conforme a história vai se desenvolvendo, que vocês vão achar muito triste. Tem aquela véia, que era da família do Darklin, acho que o nome dela é Bagara, que ela tem uns backstory muito sinistros. O nome do príncipe é Nikolai. Maravilhoso, gente. Vamos atrás desse homem. Essa véia, ela tem uma história na família que é muito assim. Tinha uma pessoa da família dela, não sei se é a irmã dela, não sei o que e tal, que há muitos anos perdeu uma pessoa da família e usou uma magia grisha poderosíssima pra trazer a pessoa de volta à vida. E sempre que traz alguém de volta à vida, dá merda. Pois é, uma magia proibida que ela usou, não sei o quê. Quando ela fez isso, ela transformou a filha dela em pássaro de fogo. Olha aí, falei. E aí, essa pessoa passou a maldição do pássaro de fogo adiante. E aí você sabe que a Lina teve que matar o Viado e matar o dragão, né? Sim. Então a Lina vai ter que matar o pássaro de fogo. E o pássaro de fogo é ninguém mais, ninguém menos que Mal, seu amigo, namorado, amante, amado. E aí eles ficam nesse impasse, né? Se ela mata Mal, não mata Mal, ela fica pensando, ah, vamos fazer não sei o que, trazer uma sangradora pra ressuscitar Mal. Mas aí é ressuscitar sem ser com magia do mal, tá? É de um jeito legal. Ah, Mal não fazer a magia do mal. E aí eles ficam nesse impasse, não sei o que, só que enquanto isso o Darklin tá aterrorizando geral. E aí, menino, no último episódio... Tem uma cena, assim, poderosíssima, que eles estão lá no meio da dobra lutando com sombra, as mulheres tentando defender a Lina, todo mundo perdendo, e aí Mal é atingido, Darklin chega, e aí Mal convence a Lina a matar ele, com a adaga mística lá. Aí a Lina mata Mal, nisso que ela mata ele, vira o pássaro de fogo, ritmo ragatanga, ilumina o mundo inteiro... Traz a luminosidade de volta pra dobra, e a dobra vira tudo uma arinha do deserto, assim, tipo o 10 mandamentos, sabe? Quando abre o mar. Sim, grande efeito. Fica aquela coisa, assim, muitos bons efeitos. Aí, enquanto isso, os corvos já estão tudo reunidos lá no reino do rei, descobri como é o rei. Tá todo mundo meio feliz, mas meio triste, né? Porque os corvos passaram por muitas aventuras. Um arranjou um namorado, o outro não quis tirar as armaduras, né? Ficar vulnerável pra moça, mandou a moça num navio lá pra chafar família dela. Aí tem a pobre véia que tentou tirar o homem da prisão. Não sei se vocês lembram que eu falei desse plot que a mulher ficava dormindo abraçada sem roupa, pelada com o homem, pra Pra esquentar ele, que era um bem bom. Esse plot incrível eu não lembro, não. Teve esse plot aí deles ficarem se esquentando pelado, não sei o que. Era um grande casal que a gente torcia, que era Nina e Matias. Eu amo, a gente aí... torcia. É, e aí Matias ficou preso essa temporada inteira, a Nina tentando impedir ele, que ele ficou preso num lugar que você, os presos ficam lutando, sabe? Tipo Rússia com Demogorgon. Adoro. E aí ela ficava sempre tentando impedir ele de lutar, não sei o que. No final, menino, Matias vai lutar com os presos lá, que na verdade não são presos, são lobos. E aí, eu amo que vai misturando uns negócios, um monte de coisa. É uma loucura essa série. Tem pra todos os gostos, né, na verdade. E aí Matias se recusa a lutar com os lobos, vira amigo dos lobos, faz assim... vem cá, cachorrinho. Aí Matias e os lobos atacam os guardas da prisão, vira um pandemônio. E aí a mulher já tinha conseguido a forria dele, e aí o homem continua preso. Mas enfim, voltando à Lina, a Lina desenvolveu uma amizade com esse homem que é o rei, né, com o Nikolai. Sim, e aí eles fizeram meio que um... né, gente? É, ele é bem russo, bem gostoso. E aí eles fizeram meio que um trato que pro Nikolai reinar, né, com popularidade e tal, eles iam fingir que eles eram noivos. Porque a Lina, como a conjuradora do sol, ela tem um grande status. Mas a Lina é apaixonada por Mal, né? Mas Mal morreu. E aí... Até então. É, Mal tá lá todo morto, caído, a Lina matou. E aí a Lina chama... As sangradoras tudo pra ver se ressuscita Mal. E elas ficam lá, Lina, acho que não vai dar, menina. Não tá rolando. Aí a Lina, poxa, chorando, desesperada, né? O que a Lina faz, você acha? Conjura a magia mega evil pra trazer ela de volta. Óbvio, né? E aí Mal ressuscita, mas agora como ele não é mais o pássaro de fogo... Porque o pássaro de fogo, ele sempre foi ligado à Lina de uma forma mística, que nem ele entendia, né? Porque, na verdade, o propósito dele era ser o amplificador da Lina. E aí ele fala, não sinto mais aquilo, não acho que você é o meu futuro, não sei o que a gente vai fazer, meu. E ela fala, aí, você não vai poder... Passado, né? Exato. E ela fala, aí, você não vai ficar confortável me seguindo as minhas missões, não sei o que e tal, então faz o seguinte. Ela sugere pra ele ser o cargo lá que fica no naviozinho, que o rei fazia antes. Aí ele vai com o povo viver grandes aventuras, e ela vai ficar lá no reino, como noiva do rei. E ela fala assim, se for pra nós ser, vai ser, né? Adoro, se nós vai ser. Exato, e aí, só que assim que Mal vai embora, começa a rolar uns climas ali no Nikolai. Que é o que a gente tava querendo. Pois é, nossa. E aí, ali no Nikolai já tinham dado uns beijos, fingindo não sei o que. Ela fala, assim, vai ter que te beijar de novo, aí ele. Só quando você não estiver pensando nele, se você quiser estar comigo. Então, a Lina fica assim, né, boladona. Daí... Não me pergunte por quê da coisa da mitologia Grishaverso, parece que eles mudaram bastante coisa em relação ao fim do livro. O Nikolai decide ser coroado no dia de um feriado, que é muito importante com outro povo lá de outro país, que o povo tá meio puto porque ele vai ser coroado nesse dia. Tá, e aí... Exatamente. Tô zoando. Eu sei. Aí a gente tem uma cena maravilhosa que Nikolai começa a se despir na frente do espelho e vê uma sombra se mexendo toda evil no espelho. Na direção dele. Então, a gente vê que Nikolai está infectado. E aí, beleza, Nikolai vai pro coração com a Lina, não sei o quê. Quando eles estão lá, menino, os corvos foram convidados para uma nova missão. E aí, assim, importante eu dizer para vocês que essa temporada da série já adaptou todos os livros de Sombrios. Ela pegou o segundo e o terceiro de uma vez e mais um do futuro. E botou na segunda temporada. Isso, a segunda temporada já chegou no fim. Ah, esqueci de falar que a Lina mata o Ben Barnes, né? Depois de trazer a luz de volta. Dá uma facadinha nele. Aí ele fala, queima meu corpo, não sei o que. Eles vão todos, porque ele não quer ser profanado e tal. Eles vão todos fazer um churrasco do corpo do Ben Barnes. Uma cena linda que ele tá lá virando uma coisa preta. E tá todo mundo falando do futuro do reino e tal, enquanto ele queima. Muito, muito bonito o churrascão. Eu amo queima meu corpo. E aí, assim, o fim do livro, né? Eu fui pesquisar. Ele tem essa coisa da Lina matar o Darkling. A história do Mal ser o pássaro de fogo é um pouco diferente, que realmente tinha um pássaro, mas acabava que o pássaro era só o símbolo e o Mal era não sei o quê. Aí eles deram uma mudada. E o livro acaba com o Nikolai indo pro trono. Ele já se livrou dessa sombra aí que a série botou só no final. E a Lina finge a morte dela e ela e o Mal vão viver sem poderes camponeses, assim, né? Numa vida simples. Mas a série quer continuar onde não tem livro. O que eles fazem é o seguinte... os corvos foram chamados para essa nova missão. Aí a sequência final começa a alternar a narração do corvo principal, contando o que é a nova missão deles. Então ele fala assim, meu, tem uma droga nova no mercado, vocês não vão acreditar. do nada uma nova droga no meio. Ele fala, é uma droga que se for verdade que ela faz isso que tá prometendo, essa dobra, esse fim da dobra, não sei o que, vai ser fichinha perto do que vem aí. Então você já pensa assim, porra, você me jura que eles vão pegar a história inteira de Sombrioso e dizer que não foi nada perto dessa droga, né? Uhum. Aí, enquanto ele tá falando isso, tem uma mulher, tipo, na plateia da coroação do rei Nicolai, com um vidrinho assim, que ela começa a dar uma, sabe? Uma fumadinha e tal. Aí, beleza. Aí o Corvo explica, essa droga aí, ela causa uma dependência muito, muito letal, muito não sei o que, em humanos e tal, e ela amplifica os poderes dos Grixas de uma maneira que vocês não estão preparados. Mano, que papinho. E eu fiquei pensando, porra, mas a história da Lina toda já é dessa história de amplificador, não sei o que, agora você vai criar uma droga que amplifica mais? Que papinho! É isso. Aí essa mulher que cheirou o loló da droga, levanta e começa a matar geral do povo do coroação do rei. Do nada? Tipo, ela sai ensanguentando geral, assim, derruba todo mundo, corta a cabeça, assim, uma loucura. Fica vivo praticamente a Lina, Nicolai e as amigas de Alina, que tem que viver, né? Então só uma caída na fileira da frente. E aí, a Lina solta uma magia que sai um discão da mão dela, corta o pescoço da mulher que matou o povo. E aí, Nicolai olha assustado pra Lina e a Lina dá um sorriso mega evil. Ih, virou a própria vilã de si própria. É porque a Lina usou a magia do mal, negra, né? Negra, né? Exato. Exato. Então agora tá o negra rei possuído, a Lina possuída, negra. Essa droga vindo com tudo por aí. E a gente pensando que... de novo pra salvar. Exato. Eu não sei se eles vão adaptar o resto dos livros dos Corvos que não foi usado, se eles vão... Porque, assim, não tem mais o que fazer com a Lina, mas vão fazer. Exato. Mas aí... Então eles... Porque são quantos livros do Sombra e Ossos? São três os Sombra e Ossos, então o primeiro eles fizeram o primeiro e esses fizeram os outros dois. E os Corvos se passa depois, então em Sombra e Ossos eles usaram como se fosse a história pré-Grécia, Corvos. Uhum. E usaram alguns elementos dos livros seguintes, mas ainda tem coisa dos Corvos por vir. Tem. Mas aí agora eles vão ter que misturar, botar a Lina de coadjuvante na história dos Corvos ou inventar muito pra Lina. Eu acho que na verdade eles vão inventar muito. Pra poder... É, porque assim, como já foi o final da Lina, do Dark em tudo, não sei o que, eles vão ter que realmente seguir uma história completamente nova agora, sério. Sim, eu acho que é o que vai acontecer, eles vão criar uma história nova pra uma possível terceira temporada. Uhum. Entendeu? Agora sim, eu achei bastante corajoso o negócio de adaptar os dois, né? Mas eu achei a temporada bastante longa. Porque os episódios têm episódio de mais de uma hora, a maioria. E essa parte dos Corvos, eu sei que eles são muito queridos, que as pessoas, né, gostam muito e tal, se rasgam. Mas bem aleatório ainda, pra se encaixar. Então eu acho que se eles não derem uma suavizada aí, fazer uns episódios mais curtos no terceiro, não sei, eu já não sei se essa segunda foi um super sucesso, né? É, eu vi pouca gente comentando, né? A primeira temporada eu lembro que teve mais gente falando, sim, mais gente empolgada, essa segunda nem tanto. É, eu vi que quem viu gostou muito do que eles fizeram de adaptação, assim, e das mudanças. Não, geralmente não teve tanta gente reclamando quanto costuma ter. Uhum. Mas eu vi pouca gente também comparado com a primeira, que eu lembro que a primeira foi... estavam bem no hype, e essa já deu uma diminuída, assim, então... Sim. Não sei se compensa uma temporada inteira sem livros pra seguir, né, fora dos Corvos. É, e foram o quê? 10 também, essa segunda temporada? Uhum. É, 10 episódios de mais de uma hora é bem complicado. É muito tenso, muito tenso. Faltou bem dinamismo. Sim. E assim, a série tá mais bem feita do que antes, assim, acho que a fotografia dela é bem boa, os efeitos e tal, mas falta, sabe, tem horas que você fala assim, meu Deus, que desespero, que não anda essa história. Uhum. E você pensa que são dois livros condensados, então pensei, esses livros são muito parados, né? É, se você tem dois livros em 10 episódios e ainda assim a trama tá truncada, é um problema. Pois é. Né? É um problema. Mas vai assistir a terceira temporada, se tiverem? É, se for uma terceira temporada de 3 episódios, que... A nova tendência, né? É, menina, eu vi essa, né? Bom, por que não ver mais uma, né? Exato. Triste. Ó, na verdade, essa temporada foram 8, que nem a primeira. Que valeram por 12. Ó, vou te falar as durações, tá? Uhum. 55 minutos, 1 hora e 3, 1 hora, 57, 58, 59, 1 hora e 1, 1 hora e 2. Nossa, muito tempo, gente. Então, assim, não teve 1 de 40 pra dar aquela amenizada. É, eu tô completamente sem condições pra séries desse tamanho. Eu acho que até por isso mesmo que eu ainda não assisti a temporada de Outer Banks, né? Que já tem um mês que estreou. Tava absurdo você fazendo esses meses com essa série. E já tem um mês, né? Eu só vi o primeiro episódio que teve mais de uma hora de duração. E os outros episódios também são longos assim, né? Dia eu vejo, gente. E eu fiquei pensando assim, né? Já que a série já seguiu o caminho da Alina em outro canto, eu acho que eles poderiam ter deixado o mau humor. Porque a cena da morte é bastante impactante. Assim, eu acho que teria sido bem corajoso fazer isso. Uhum. Mas provavelmente como eles querem o triângulo depois, né? Ele vai voltar de alguma forma. É porque assim, o Mal e a Lina, eles têm zero química. Sim. Eles, mas o Ben Barnes não tem química com ninguém, né? Não, o Ben Barnes tinha bastante com a Lina. Acha? Não, eu não acho, mas as pessoas acham. É porque o Ben Barnes, não sei se é porque o personagem já tinha cento e tantos anos, né? Era tipo a Cuca. Uhum. Era bem estranho ver ele dando em cima dela, mas ele convencia, assim. Agora o Mal, gente, ele até melhorou com o Matou nessa temporada, mas ele tem uma carinha de irmão dela. Paga lanche demais. Aí não dá, né, gente? Vamos combinar. E aí eles ficaram nessa temporada, aí te amo, não sei o que, você fica uma manada. Para de ser doido. Maravilhoso, gente. Mas só aqui que você ouve coisas sobre sombra e ossos, eu tenho certeza, gente. Só aqui. Olha aí. Esse programa. E agora, menino, vamos falar aí de uma série que conquistou nossos corações. Inclusive, saiu aí hoje a notícia, né, de que provavelmente também vai ter só 3 temporadas, né? Que é Shrinking, né? Olha, eu estou com a série aqui pra ver, mas eu não vi. Então eu vou dar aquela saída pra fumar, vocês me chamam na boca. Tá bem. Encerrou aí sua primeira temporada, né? E o criador da série, o Bill Lawrence, que também é o criador de Ted Lasso, que também vai ter 3 temporadas, né? Uhum. Disse que a primeira temporada foi sobre o luto, né? A segunda temporada vai ser sobre o perdão. E a terceira temporada sobre o moving forward. Então... E assim, nessa primeira temporada que eles abordaram o luto, cara, eu só tenho a dizer que a série, pra mim, ela foi crescendo a cada episódio, né? Uhum. Eu comecei desconfiado por motivos de Jason Segel. Mas aí depois eu acabei sendo super envolvido, né, pela história, fui super comprado. E o bom é que mesmo o Jason Segel, ele acaba tendo coadjuvantes que são muito bons ao redor dele. Isso, né? Acho que ajuda bastante a gente a não ter tanta rejeição com ele, assim. Exato, e a gente vai vendo essa evolução dele, né, porque ele passou por esse trauma de perder a esposa, né, há um ano e tal. E a gente vê que quando a série começa, ele tá quebrado, né? Ele não sabe o que fazer. Sim, da vida. Se afastou da filha, tá que lá bebendo, usando droga, comendo prostituta. Passou um ano, né? Desde a morte da esposa. Exato. Né? E aí ele não tá sabendo lidar com isso, né? Até que ele decide realmente deixar as coisas acontecerem, né? Tem esse clique quando ele resolve falar a verdade pros pacientes dele. Uhum. Isso, aí ele tem esse clique, né? E acaba que isso aproxima ele dos pacientes, né? De certa forma. E ele começa a ver o mundo por uma outra perspectiva. Sim. E, cara, eu gostei muito da evolução dele, né? Eu acho que todos os personagens evoluem bastante, né? Principalmente o Harrison Ford também, né? Nossa, gente... Quem diria que eu estaria rindo com Harrison Ford, gente? Harrison Ford, gente, ele tá muito bem nessa série, muito bem. Tá, sim, demais, viu? Jamais pensei. Né? Como tu falou, eu acho que todo o elenco tá muito bem, sabe? Eu acho que não tem uma pessoa que você olha e diga, ah, não, essa aqui destoa muito o que tá acontecendo, sabe? Eu acho que todos estão bons nas partes emotivas e nas partes de comédia, né? Sim. E assim, isso pra mim é que a gente vê é muito raro, né, de ter isso. E acho que a série me pegou muito por conta dos diálogos, né, mais rápidos ali e tal. Então, assim, as piadas são trocadas, né, entre um e outro, assim, de maneira rápida. Então, eu acho que me pegou bastante à medida que foi passando a temporada, sabe? E, cara, assim, eu só tenho elogios. Como tu falou, eu acho que a série foi crescendo muito, sabe? E eu, assim, uma coisa, por exemplo, a amizade da Gabi com a Lee, né? Que, maravilhoso, assim, gente! Nossa, que isso começou, sei lá pro terceiro, quarto episódio. E elas se odiavam. Sim, elas se odiavam, aí elas viram amigas e pronto, durante a temporada elas continuam amigas e maravilhosas as duas juntas, gente. Assim, é uma... Até o ponto da Liz dar a pedra, né, que ela só dá pra quem ela sim, ama. Sim, né? exatamente. E aí, mas ela primeiro, né, pergunta se ela dormiu com o Jimmy, né? Ah, gente, é maravilhoso, né? tem esse plot do pau amigo, né, menino? É, o Safe Dick, né? Maravilhoso. É. Então, assim, eu acho muito legal, assim. E aí, como tu falou, cada personagem, a sua maneira, evolui, né? Então, assim, você tem a Gabi, que termina o relacionamento, e aí ela vai nessa de... Cara, pra mim, a Gabi é um show a par. Que personagem maravilhosa, cara. E ainda assim, mantém as pessoas hidratadas. Ainda mantém as pessoas hidratadas. Sim. Porque ela tem um galão de 5 litros, né? Meu Deus do céu, gente, que ela leva pra todo canto. Todos os lugares, exato. E aí eu amo muito que ela dá a garrafinha pro Paul, né, cara? Sim, ela fala que o Paul precisa se hidratar e ele passa também a dar com essa garrafinha pra todo canto. Exatamente, exatamente. É. Tanto é que quando ele vai lá pra fazer a recomendação dela pro outro cara, ele fala, né? Sim. Olha, ela é ótima, é uma excelente profissional e ela ainda deixa você hidratada aí. E ele arranca a garrafinha e toma um gole. Exatamente. Ai, gente, muito bom, muito bom. A própria filha do Jason Segel também, a Alice, é? É Alice. Né? É Alice. É. Ela também, né, assim, eu acho legal ela ser o contraponto da evolução dele, né? Então, assim, ela... É. Ela é adolescente, né? Então, assim, ela tem as coisas de adolescente, né? De achar o pai ridículo e tal, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, ela tem essa questão com o luto. E aí, ela meio que estranha o fato do pai estar superando, né? Vamos dizer assim. Exato. Isso abala muito ela, né? Ela vê exato. Que ele... Ela fica nesse conflito porque ela queria que ele melhorasse, né? Uhum. E agora que ela tá vendo que ele tá moving on, ela tá achando que é muito rápido, né? Uhum. Isso, exatamente. E aí ela mesma começa a ver assim, ah, eu tô começando a esquecer algumas coisas dela e tal, não sei o quê. E eu tô me sentindo triste, culpada assim, por isso. Eu não lembro mais da risada dela. Sim, exatamente, exatamente. É, então, assim, eu acho que é bem legal ter essa... E ela conversa com o Paul, né? Quando precisa, né? O Paul é o terapeuta dela informal. Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que as dinâmicas entre os personagens são muito boas, assim. O próprio Michael Urie, né, na série, assim, que ele entra na série como sendo o advogado, mas, assim, o plot dele é basicamente o casamento, né? Exato. E aí, tipo, essa amizade dele com o Jimmy, e aí se o Jimmy vai conseguir fazer o discurso no casamento dele, e ao mesmo tempo ele terá... Porque o Jimmy consegue falar de casamento sem chorar. Exatamente. E aí, tipo, ele tem um problema lá com o pai, né, também, que o pai de início não aceita ser padrinho dele, né, e aí depois o Jimmy convence. Aceita em GLS, mas nem tanto, pelo nome. Exato, exatamente. E aí, eu acho ótimo que ele faz uma competição pra poder ver quem vai ser os padrinhos do casamento dele. Ah, porque o marido dali está empenhado em ser ele, é um padrinho. E ele desesperado, não, pelo amor de Deus, não quero que seja ele. Ai, gente, outro personagem também que, assim, aparece pouco, mas quando aparece, gente, eu rio demais, que é esse marido dali, gente. Ele é muito bom. Ele é muito bocó e ele fica ali, aí ele diz pra Liz que vai se aposentar e ela fica desesperada, porque eu não vou aguentar esse homem 24 horas aqui. Ele é muito bom, cara, ele é muito bom. Ai, gente. Não, assim, é tudo, assim, as relações ali são todas bem, bem construídas, sabe? Acho que eles te convencem, né, de que é todo mundo ali próximo. E tem o Chan, né, que é o personagem que inicialmente é o paciente. Inicialmente não. Ele é um paciente do Jimmy, né? E aí o Jimmy acaba levando ele pra morar na casa junto com ele. Exato. Né? E aí, assim, aí o Paul, na mesma hora, já surta. Como assim você tá levando um paciente pra morar na sua casa e tal? Para de ser doido. Para de ser doido. E aí, primeiro tem essa questão do, porque a Alice... Né, fica interessada no Chan e tal. E aí o Jimmy fica, né, nervosíssimo com essa possibilidade. Parece que o Chan tá dando algum tipo de esperança pra ela. É, exato. Não fica claro, né, se vai rolar o romance mesmo ou não, né? Até que não segue. Não, né? Isso. É, que o Chan meio que disse que ela tava mal interpretando as coisas, né? E aí ela fica morrendo de vergonha. E aí depois eles continuam amigos do mesmo jeito. Superam, né? E superam. E aí, assim... E aí depois, no final, ele tá com o plot lá do negócio dele. Food truck? Food truck, exato. Tá com o negócio de food truck, ele pede ajuda lá pra Liz, né? Aí... Eu queria ajudar, queria ser sócio. Eu queria fazer tudo, é. Eu queria gastar dinheiro, queria ver o trailer. Exatamente. Aí o marido, então você vai lá e fala pra ele. Eu amo que ele faz a referência do sonho possível, né? Uh-huh. Você vai ser a Sandra Bullock no sonho possível. Exato. Eu amo tanto. Ai, ai. Sim, não, assim, cara, sério, foi uma série que conquistou, sabe? Essa primeira temporada é muito, muito bacana, assim, de você ver essa interação dos personagens, né? Eu acho que eles acertaram muito no elenco e acertaram, assim, nas histórias, né? Tem esse tema mais pesado da questão do luto. Sim, né? Ela fala sobre temas sérios, né? Uhum. Ela é melancólica em alguns momentos, mas ela sempre te mostra o lado bom daquilo ali depois. Exato. É. E assim, e ela vai puxando outros pontos também, assim, durante a temporada, né? Questão do próprio Chan, que é um. Na busca por emprego e também com a relação dele com o pai e tal, né? Tem aí o Paul com Parkinson, né? Que sempre tem o Paul com Parkinson, exatamente. A pessoa sempre afastada da filha e ele quer retomar essa conexão com a filha, né? Uhum, exato. Lily Rabe, né, gente? Graças a Deus. Viado, quando esse homem chegou na peça do neto dele, gente, meu Deus do céu, gente, que maravilha. Maravilhoso, né? Nossa. Porque dava tudo a entender que ele ia receber um prêmio, né? Convidou até a doutora lá, exatamente. Né? Ai, gente, muito, muito maravilhoso. É muito bom. E aí o cliffhanger literal do final, né? Exato, menino. Porque... que foi de cair o cu da bunda. Gente. Exato, que quando aquele homem ficou falando dela, né? Porque o Jimmy tem uma das pacientes dele, que ela tem um relacionamento conturbado, né? E aí o primeiro surto que ele tem é com ela. Aí ele fala pra ela sair de casa, pra deixar ele e tal. Aí ela fica fingindo que saiu de casa um tempo, depois ele descobre que eles estão juntos. Uhum. Mas o Jimmy começa a falar assim, toda vez que ele for tentar te rebaixar e tal, você tem que fazer um boop nele e, né, seguir adiante, mostrar que você não é capaz, não, né? Uhum. E aí, na última interação deles no último episódio, né? O Jimmy fala, tô me sentindo muito melhor e tal, não sei o quê. Aí ele fala, pô, você teve um grande progresso. Inclusive, eu achei que ele ia dar alta pra ela aí naquela hora, né? Ah, mas tá. Foi bom que ele não deu, né, menino? Né? Então... Porque aí tá tendo o casamento lá do Michael Urie e namorado, né? Tudo bonitinho. Uhum. Ela tá correndo com o marido arrasando a vida dela, né? Falando, botando ela abaixo do cu de rato. E aí esse homem fica na beira de um desfiladeiro. Sim. Né? E aí tu fala, ela vai jogar ele dali, né? E dito e feito. Ela e dito empurra e ele. Feito. Exatamente. E faz, ela faz um bup no final. Uhum. Aí eu fico pensando, será que o Jimmy vai ter que lidar com isso? Ah, com certeza. Né? Até porque uma hora vão descobrir esse corpo, aí ela vai, acho eu, né, que assim, ele vai ter a questão da polícia envolvida e aí ele vai ter que voltar a tratar ela, né, porque... É. E vai acabar sobrando pra ele, né, com certeza. É, exatamente. É porque ele não vai deixar acontecer nada com ela, né? Não. Ele ama os pacientes. Isso. A sua maneira. É, exato. E tem outros pacientes, né? Mas assim, a gente acaba vendo muito pouco, né? Dos pacientes dele. É, a gente vê essa que tem o casamento, a gente vê o Chan. Aí tem a menina que é germofóbica. Isso, exatamente. É. Também tem um episódio assim que é mais focado nela, né? E tal. Que ela até beija ele, né? Ela beija ele, ele tá tentando só ajudar ela no, exato, no trato social. Né? Isso. E tem o barbudo, né? Que aparece no começo da temporada, que ele não faz amigos e tal, e até no final aparece ele com um amigo, né? Ah, menino, é verdade. Eu nem lembrava. O barbudo mas... que tá sempre mal-humorado, que ele leva sim, ele na. Que é ele verdade. Se sente irritado. Porque o cara da cafeteria pergunta o que ele quer no café e tal. Aí o Jimmy vai com ele lá. E aí eles acabam ficando amigos, aí no final aparecem os dois tomando café juntos. É verdade, é verdade. Né? Mas eu gostei muito, gente. Foi uma grata surpresa. Sim, sim. Né? Olha, na minha lista de séries do ano até agora, ela tá muito bem posicionada. Uma das melhores. Uma das melhores, sem dúvida. Assim. Amo muito. E aí, ano que vem, teremos aí mais uma temporada, graças a Deus. Graças a Deus, por favor, salvem. É isso, gente. Se você ainda não assistiu, assista Shrink. Cara, assiste, por favor. Assista Shrink. Você não vai se arrepender. Assim. Você vai não se vai. Divertir e vai se emocionar ao mesmo tempo. Exato, foi muito bom. Muito, muito, muito bom, né? Eu nem ia falar dessa série. Eu falei que ela tava na pauta na semana que vem, né? Mas eu acho que eu vou livrar vocês dessa série, né? Que é a The Big Door Prize, né? Ah, tá! Estreou ontem, né? No dia, antes do dia dessa gravação, estreou ontem. E aí? Eu não gostei nada. Eu achei bem chata. Eita. Né? Olha, dessa levada de séries da Apple, essa foi a única que eu não coloquei no meu calendário, assim, pra ver quando fosse estrear. Menino, eu vi o trailer, até a do Homem da Lua, né? Eu vi 5 episódios. Aí, exato. Do Homem da Lua. E essa, assim, pra mim, o episódio demorou muito. Ele tem, sei lá, 39, 40 minutos. Ele demorou muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito. Pra quem não tá ligado, ela é uma série onde, tipo, tem esse cara que é o professor de ensino médio, que ele tá fazendo 40 anos, ele tem uma vida ok com a mulher que ele ama, tem a filha e tal. E eles moram numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos. E a vida dessa cidadezinha começa a mudar quando o armazém onde tem lá, onde o mercadinho da cidade, adquire uma máquina que tecnicamente fala qual é o seu potencial de vida. E aí as pessoas começam a pegar esse potencial de vida e as coisas ficam um pouco abaladas, né? Porque as pessoas decidem, as pessoas que investir nos seus potenciais, buscar esses potenciais de vida. Né? E ele fica super relutante e tal, não sei o quê. E aí acaba que no final do primeiro episódio ele cede e vai lá ver qual é o potencial de vida dele, né? E quando ele tira a fichinha com o nome do que ele, qual é o potencial dele, ele vê que o potencial dele é o que ele já é, professor e que gosta de assobiar. Esse é o potencial dele. E, ao mesmo tempo, o relacionamento dele tá um pouco estranho, né? E a gente não entende por quê, não entende por quê. E a última cena do episódio é a esposa dele pegando na gaveta que ela também tirou qual é o potencial dela. E, com certeza, o potencial dela não é estar com ele. Né? E, pelo que eu entendi, cada episódio vai ser focado num dos personagens principais, até você ter essa conclusão mais pro final da temporada. Né? O primeiro episódio foi no professor, o segundo vai ser na esposa, e por aí vai. Mas eu achei bem chata. E eu não gostei. 30 e poucos minutos? 30 e poucos minutos aí. Ah. Entre 35 e 40 minutos. É. Né? Mas eu não. Eu realmente não gostei, achei chata. Ah, que bom, né? O elenco também não é bom. Quem é que tem alguém de conhecido nesse elenco? Não tem. Ah. O pessoal diz que o mais famoso é o protagonista, que ele é um comediante muito famoso. Mas pra gente, eu acho que ele não é famoso. Entendeu? Tá. Mas foi legal, assim, né? Mas triste. sabe o que eu também vi, menino? Essa semana, tava em casa, né, no final de semana. Acabei vendo o filme do Luther, né? Gente. E o filme do Luther. Eu nunca vi a série. Nunca vi a série. Nunca vi a série do Luther. Mas fui ver o filme porque o pessoal tava falando que era um grande suspense, que era um filme muito legal e tal. Nananã. E aí, eu confesso que eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque ele tem 2 horas e 10. Eu falei, meu Deus, pra que é um filme de 2 horas e 10, né, gente? E assim, é bom que você pode ver o filme sem ter visto absolutamente nada da série. Gente. Né? Porque ele constrói ali a historinha, né? Você sabe que tem o Luther, que é esse grande detetive inglês e tal, não sei o quê. E acontece uma situação, né? Um cara tá lá limpando um prédio, ele recebe uma ligação e essa ligação fala assim: eu preciso que você me encontre daqui a 15 minutos. Aí ele fala assim: mas por quê? Ele fala: mas agora eu tô ocupado. Aí essa voz fala assim: se você não encontrar daqui a 15 minutos, os seus segredos vão vazar pra sua mãe, pra sua família, pros seus amigos e tal, não sei o quê. Nisso esse homem pega o carro, vai, e aí tá chovendo, e aí no meio da estrada ele encontra um carro parado, aberto, com um corpo deitado no chão. Ele sai do carro, pede ajuda da emergência, só que essa pessoa que tá deitada, ela levanta e, tipo, dá uma injeção no pescoço desse menino. Gente. Né? Aí aparece o Luther dizendo que ele vai ser o detetive responsável por esse caso e tal, não sei o quê. E a mãe dele fala assim, promete que você vai trazer meu filho pra mim? E aí o Luke fala, eu prometo, né? E aí nisso, a gente vê, a gente já sabe quem é o vilão desde o começo do filme, né? É o Andy Serkis, o vilão. E aí o Andy Serkis liga pra alguém e fala assim, eu quero saber tudo sobre a vida desse detetive John Luther. Ele não tem nenhum traço em rede social, nenhum traço digital, mas eu quero que você faça uma pesquisa à moda antiga, casado. Então. E aí eles... O povo do Sede, né? Né? E aí eles fazem, ele faz, o cara que trabalha pro Andy Serkis faz a investigação, aí descobre que o Luther agredia os criminosos, né? Tinha métodos não convencionais pra conseguir atingir o que ele queria, né? E ele acaba indo preso, o Luther. Aí passa um ano, o Luther tá preso, e esse menino nunca foi achado, né? Aí a mãe dele vai lá na prisão falar que o Luther prometeu pra ela e nunca achou e tal, não sei o quê. E ela tá com o apoio de um amigo, e o amigo que tá apoiando essa mãe que perdeu o filho é o Andy Serkis. E aí nisso, essa mãe recebe uma mensagem com a voz do filho dela. Mãe, vem me ajudar, eu tô aqui, não sei o quê. Ela chega numa mansão. Quando ela chega nessa mansão, ela vai entrando. E aí, tem assim, sem sacanagem, uns 20 corpos pendurados, de cabeça pra baixo, todos mortos, porque tinha subido um monte de adolescente, um monte de jovem tinha sumido. Todos mortos. E aí começam a chegar os pais desses jovens, todos vendo ali. E nisso, a casa começa a pegar fogo pra matar todo mundo que tá lá dentro e os corpos, né? Meu Deus. Que isso, gente? Tá pegando fogo, bicho. Né? Aí... o Andy Serkis coloca numa frequência de rádio o grito desse jovem morrendo, né? Aí o Luther foge da prisão, obviamente, né? Pra tentar resolver o caso. Só que aí agora tem uma nova detetive no lugar dele, que é a Cynthia Erivo, né? E a Cynthia Erivo não gosta do Luther, né? Não gosta do Luther. E aí ele vai fazendo essa investigação, né? E tal, não sei o quê. E acaba com, obviamente, tem um momento que eles vão trabalhar. E o Andy Serkis, ele é esse cara, né, que ele descobre os seus podres na internet, né, e fica te chantageando pra você fazer as coisas. E aí ele cria lá um site onde ele vai transmitir a morte das pessoas, né. E, assim, o filme, ele é um filme bom, né, eu dei nota 6 pra ele, ele é um filme bom. A gente sabe quando você gosta muito, você dá. É, né? Não, eu falei que ele é um filme bom, não falei que eu gostei muito. Não, porque mas tem filme que você gosta muito, você dá 6,5. Exato, porque ele tem 2 horas e 10. E vale dizer que, tipo, até o Luther fugir da prisão, é 1 hora de filme. Gente. É 1 hora de filme, até o Luther fugir da prisão. E aí depois as coisas vão acontecendo nessa hora seguinte, e ainda assim elas não são muito dinâmicas. Ela é um pouco cansativa e... Assim, eu sei que quem viu a série fala que o Luther é um detetive fodão e tal, não sei o quê. Ah, é o filme da série Luther? É, filme da série Luther. Você tava falando e eu tava pensando, gente, será que tem a ver com o Luther da série? Ele tá só falando do Idris Elba? É o Chris Elba mesmo. É. Gente, não sabia que tinha tido filme disso, não? Saiu semana retrasada. Não ouvi falar no Wanda. Poxa, o Léo não viu. É que o Wanda sempre tá muito atualizado com tudo do universo Luther, né? Sim. Exato. E aí acaba que o Luther consegue matar o Andy Serkis, né? Salvar a filha da Cynthia Erivo, que tinha sido presa também. E ele termina sendo meio que perdoado pela rainha, né? E ele vai ganhar uma nova função, provavelmente de agente secreto, né? E aí o filme acaba assim. Eita, aí vai ser o próximo Bond. Abrindo mais opções pro Luther poder fazer mais filmes, né? No fim da série. É um filme bom, mas é um filme longo, muito longo, assim. Você sente a hora passar. É maior que Shazam. Ele tem 2 horas e 10, né? É grande. Shazam, no meio disso aí, o Rachel Zegler já tinha sido desmascarada como a deusa dos filhos de não sei quem. Atlas. Isso, filhos de Atlas. Né? Irmã de Lucy Liu e Helen Mirren. Sim, e tio Hades, né? Causando muito. Quem é o Hades? O Hades era o vilão da Mulher Maravilha. Adoro, Lupin! Sim, ele não tá no filme, mas elas falam, tio Hades, né? Sempre, sempre um fanfarrão. Adoro! Exato. Mas então, deixando o Luther aí de lado, vamos continuar no lado da espionagem, né? Da gente secreticice, né? Porque Jack Bauer está de volta, Kiefer Sutherland está de volta aí. Na série do Paramount Plus, que eles trouxeram com apenas 1 dia de diferença, obrigado, senhor, né? Que é Heavy. Ah, gente, desde que eu assinei o Paramount Plus, muita coisa melhorou, né? Menino, vai atrás com o Spirit lá, né? Finalmente vamos ver a continuação. Vai entrar completa, né? Que vai estrear só no final do mês que vem. Então vai estrear completa. Mas o nosso ouvinte tava devendo aí, né? O relato final. Exatamente. E aí, Rabbit Hole, né, que no Brasil ganhou o subtítulo de Jogo de Mentiras. Amo. Né? Nova série de espionagem, né, porque o Jack Bauer, né, que é o John Weir, ele é um espião industrial, né, ele é um espião industrial que ele manipula as coisas junto com o time dele pra poder favorecer os clientes dele, né, nos negócios. Uhum. Sim. Ele faz as ações de uma empresa cair, pra essa empresa poder ser adquirida e tal, não sei o quê. E a primeira cena a gente vê ele se confessando com um padre, né? Falando que ele não consegue mais distinguir a realidade da fantasia, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. E aí a série volta 3 semanas no passado. E aí a gente vê que ele é super bem relacionado, que ele é super bem... ele é rico, ele tem uma ex-esposa, que ele se dá bem com ela e tal. Ele se acha muito, né? Ele não usa nada eletrônico, não tem conta, não tem redes sociais... Uhum. Faz todos os pagamentos em dinheiro, né? E ele é perseguido de perto por um agente do FBI. Sim. Né? Que sonha em prender ele. E é muito engraçado a forma com que ele lida com ela, né? Ele vai falando assim, você tá me assediando, hein? Por que você tá achando que eu vou fazer alguma coisa errada aqui agora? É muito boa essa interação deles, né? Ele bota pra girar no modo Stone? Bota pra girar no modo Stone. E ele fica dizendo que é ela que tá mandando, né, os caras atrás dele e tal. Exato. Que pelo menos pelo primeiro episódio eu fiquei na dúvida se ela era mesmo ou não. É, e aí ele recebe uma ligação de um amigo dele, né, o cara que ele trabalhou há muitos anos, pedindo pra ele fazer um serviço que aparentemente seria super simples, né, que era forjar, né, que o auditor da Receita dos Estados Unidos tivesse um encontro com uma empresa que tava pra ser comprada. E aí eles forjam esse encontro, né, só que quando ele entrega o trabalho lá pro cara, fala, ó, tá tudo feito, resolvido, sucesso, pode depositar ou fazer o Pix na minha conta, né, quando ele tá indo pro escritório dele, ele encontra a mulher com que ele dormiu no começo do episódio, e aí de repente tem no telão na Times Square a cara dele assim. Sim. Jack Bauer matou o fiscal da Receita Federal. Gente, sobe o telão. E aí, gente, meu Deus, claro que Jack Bauer não matou o homem, porque o Jack Bauer nem viu esse homem, gente. Nem viu. Para de ser doido, né? E aí ele começa a investigar esse negócio, né? Aí ele vai atrás do cara que contratou ele pro serviço, e ele fala assim, cara, o que você armou pra mim? E aí ele falou assim, menino, não posso falar nada. E aí ele sobe no parapeito e se joga do prédio. Gente! Se joga! E aí agora Jack Bauer tá sendo acusado de 2 assassinatos. Né? Nisso a gente vai vendo o passado de Jack Bauer, né? Quando ele era apenas um jovem garoto. E ele tinha o pai dele, e o pai dele era meio das teorias da conspiração. Mas o pai dele era Donald Sutherland. Não era Donald Sutherland. Que absurdo. Falar nisso, eu tenho que dizer é que eu falei que o The Night Agent, né, era muito vibezinha 24 horas. E o nome do personagem principal, né, é Sim, exatamente. Achei maravilhoso, gente. Muito bom. E aí, menino, fica mostrando o passado dele, né, que o pai dele era meio teoria da conspiração, que até a mãe dele vai embora por causa disso e tal. E ele fica voltando na casa da infância dele, né. Aí ele acaba sequestrando, de certa forma, a mulher que ele dormiu, né. Como é o nome dela? Ai, menina. Hayley, né, uma coisa assim. É uma coisa assim, né? Kim Bauer. Essa é independente. E aí, ele sequestra ele, só que antes dele sequestrar ela, ele vai na casa dos pais, né? Ele tá onde tá se escondendo. E aí, quando ele chega no porão, o fiscal da Receita tá vivo. Sim. Tá amarrado e vivo. Uhum. E aí você fica, o que tá acontecendo? Meu fiscal tá vivo. É, você fica, o que? Aí você dá o play no segundo episódio, né? Porque saíram 2 episódios. Ah, não vi o segundo, não. Não viu? Ai. Não, mas pode falar. Aí ele vai atrás da mulher, né? Porque ele acha que a mulher tem alguma conexão com isso tudo que tá acontecendo, né? E aí ele sequestra ela, leva ela lá pra casa, aí ele deixa ela... Pra sua casa? Pra minha casa. Você falou lá pra casa? E aí ele deixa ela usar o computador que ele tem escondido lá, e ele descobre, Taylor, que quem criou o perfil falso dele no Tinder foi a equipe dele que trabalhava com ele, que supostamente morreu na explosão. Sim. Oxi. Né? E aí, o estagiário sobreviveu à explosão, né? O estagiário sobreviveu à explosão e o estagiário fica recebendo umas mensagens no celular, né? E até tem uma hora que o Jack Bauer invade a delegacia de polícia pra roubar Não tem aquela canetinha que é antigamente quando a gente era a senha do banco, que ela ficava mudando a cada minuto? Sim, tinha. O cara que se atirou no chão lá embaixo, ele tinha um negócio desse pra você poder acessar as contas com criptografia, né? Uhum. E aí Jack Bauer invade a delegacia de polícia fingindo que é um policial pra poder roubar esse pendrivezinho. Nisso, o estagiário recebe uma mensagem, precisa da ajuda no endereço tal, não sei o que. Ele chega na delegacia e eu achei que ele tava junto com o Jack, né? Quando o Jack sai da delegacia com o pendrive, esse estagiário começa a bater no Jack. Aí eles começam a lutar, não sei o que, nanã. Aí a menina tá presa no carro, ela dirige o carro e atropela o estagiário pra poder salvar o Jack. A menina que ele tinha atrasado. Exatamente. Ela meio que vira. Ele liberta ela, depois de prender ela, e ela fala assim: gente, essas pessoas que estão atrás de matar você, vão querer me matar também. Então, eu vou ficar com você até que tudo se resolva. Dá teus pulos. A desculpa, né? E aí, mostra no volta mais um flashback, que quando a mãe dele tá indo embora, ele acaba fugindo do carro, voltando pra casa. E quando ele chega em casa, ele ouve aquele barulho de tiro que ele vê no primeiro episódio, dentro da casa. Aí ele entra no escritório e o pai dele atirou em si próprio. Aí ele vê, ele chora, não sei o que, nanã. Ele velho. É, não, ele novo, né? Ah, tá. Ele criança vê o pai atirar na própria cabeça. Aí tá. E aí eles, né, conseguem pegar esse pendrive. Aí eles voltam pra casa, né? Aí tá o auditor da Receita lá preso ainda. E aí, de repente, sai um velho de dentro de um dos quartos, que é o Tywin Lannister, né? Eita porra! E aí o Tywin Lannister olha pro Jack Bauer e fala assim: quem é essa daí? Aí ele: o que, que você tá fazendo aqui, pai? O pai dele não morreu? Você acabou de ver o pai dele morrer? Que inferno! Ou seja, ninguém morre nessa série, né? Porque o auditor que era pra morrer não morreu. O pai que era pra morrer não morreu. Ou então essa casa ressuscita as pessoas, né? Adoro! E aí acabou o episódio. Jovem, não vai me fazer ver essa série. Eu vou ver. Vou ver tudo, essa que são só 8 episódios. Vão ser só 8 episódios de 40 minutos. Então, eu vou ver porque eu sou putinha do Kiefer Sutherland. Na minha casa servimos a Jack Bauer. Entendi. E assim, ele tá com os trejeitos de Jack Bauer. Ele fala as coisas de Jack Bauer, né? Tá. Give me a name, drop. Mas qual série que ele não faz isso, gente? Em Designado Suco, que Designado do Suvaco. Até parece, ele era o presidente Jack Bauer. E sabe quem? E Luke Guaraldo entrevistou ele, né, cara? Eu botei no Twitter assim, falei, amei a série, né? Vou continuar. E aí Luke Guaraldo falou assim: eu entrevistei a lenda, ele é maravilhoso. Eu falei, meu Deus. Ai, gente. Mas eu fiquei animado, Taylor. Não sei você, mas eu fiquei animado. Não, eu gostei do primeiro episódio, sabe? Eu acho que assim, como teve essa reviravolta dele ser acusado de matar o auditor, e aí chegar lá no final o auditor tá vivo. Então, assim, e o próprio jeito como eles construíram esse primeiro episódio, esse mistério todo, ele não saber o que é verdade, o que é fantasia e tal, não sei o quê, me deixou interessado, assim, pra ver mais, sabe? Aí eu fiquei pensando ainda se eu ia continuar a ver, mas pelo que tu falou do segundo, acho que talvez... É um twist atrás do outro, né? Uhum. E aquele negócio, não precisa baixar. É, tem isso também, né? Você só dá o play pra ver Jack Bauer. E 40 minutos, gente. 40 minutos é o que há, entendeu? 40 minutos. Sucesso, mas... A duração desse episódio foi a mesma duração de Ted Lasso dessa semana. É. Que foi um hino, inclusive. Na verdade, Ted Lasso foi maior. Ted Lasso teve 47. Mas foi um grande hino esse episódio de Ted Lasso também. Essa temporada está muito boa. Obrigado, Senhor. É, amor. Né? Obrigado, Deus, pelos mimos. Seguindo na espionagem, né, menino? Falar aí do hit da Netflix, né? The Night Agent, Agente Noturno, com Gabrielzinho Basso. Eu tenho que dizer que eu assisti toda essa série no mesmo dia. Ah, quem poderia ser? Eu assisti tudo no mesmo dia. Assisti toda ela. Eu, na primeira cena, tinha certeza que você ia ver toda. Ah, eu imaginei também que você ia ver tudo, mas não num dia só, gente. Vi toda no mesmo dia, toda no sábado. Toda no sábado. O coitado cãozinho ficou abandonado, né? Ele tá com a minha irmã. Ah, tá. Com a minha irmã, estopinha. Cara, eu adorei, né? Não é à toa que você disse que eu vou gostar de Citadel, né? É, então, né? Não é à toa que você disse que eu vou gostar de Citadel. Citadel tem o mesmo estilo e ainda tem... Piranga chupa! Exatamente. Eu vi Quântico... Sorrisinho, maior papanjo, né? Eu vi Quântico por causa de Piranga chupa. Né? A série que mais sofreu soft reboots dentro de si, né? É. Nossa, saudade. Cara, que série boa. Boa assim, porque ela é... Até falei no Twitter lá no dia, né? Eu falei, sou uma pessoa de gostos simples. Eu quero a simplicidade. E essa série, pra mim, ela é a simplicidade porque ela não tem exatamente nada de novo. Nada de novo. Governo americano sofrendo algum risco, conspiração, né? E uma pessoa do bem tentando resolver todos os problemas, né? Que aqui a gente... Eu gosto que pelo primeiro episódio, basicamente você não sabe, que continua sem saber nada, né? Então, exato. E a série vai desenvolvendo, né? O que a gente sabe é que o personagem do Gabriel Basso, né? Ele tá ali no... Ele começa com o metrô, né? O atentado no metrô, que ele é super de boa, né? Ele salva das pessoas morrerem, né? E aí ele deixa o cara escapar, né? Porque ele tá todo machucado, todo fudido, ele acaba deixando o cara escapar. E um ano depois ele tá trabalhando ali na secretaria da Casa Branca, nesse escritório que só tem esse telefone, que vai tocar se tiver alguma emergência. Ele tá ali só pra isso. Telefone preto, né? Telefone preto, exatamente. O telefone é preto mesmo, né? Só que ele tem de background, essa história de que o pai dele foi acusado de traição, né? Acusado de traição e acabou morrendo antes do julgamento. Então ele nunca foi condenado, também nunca foi inocentado. E ele sofre esse estigma, né? Que todo mundo fala, será que você é um traidor como seu pai? Né? E aí ele tá nessa função ali, super low profile do FBI, até que o telefone toca, né? Isso. O telefone toca porque a Rosie recebe essa informação dos tios dela que acabam sendo assassinados, pra ela ligar, dar o código, né? E ele acaba ajudando ela e eles desenvolvem essa unidade, né? Eles acabam desenvolvendo essa parceria, que obviamente vai se tornar um romance depois, né? Um romance gostoso. E assim, eu me diverti em cada minuto dessa série, né? Episódios também de 40 minutos, sucesso demais, obrigado Netflix. O Gabriel Basso, ele é um ator que ele é limitadinho, né? Não é. Para. Ele é limitadinho. Mas pro papel, funciona. Serve, né? Pro papel, funciona. Funciona muito. Até porque, obviamente, eu não vou dar todos os spoilers porque não sei se ele vai ver, né? Obviamente, como ele tem o pai que foi acusado de conspiração, obviamente essa conspiração vai virar pra cima dele. Uhum. Né? Essa conspiração vai virar pra cima dele. Ô, Sá, só me responde uma coisa. O negócio do homem da bomba do metrô volta em algum momento? Sim, tá conectado. Porque eu fiquei, gente, teve essa abertura e de repente vem outra história que não tem nada a ver. E aí no final tem dois assassinos de subúrbio. Não é? Tá tudo conectado, tudo conectado. Pra mim, o mais bizarro da série é a peruca da Hong Chau. A peruca da Hong Chau tá dificílima. Viado, eu demorei. Eu fiquei olhando pra aquela mulher. Eu digo, eu conheço a mulher de algum lugar. A peruca dela tá pesadíssima. Eu não consegui reconhecer ela com essa peruca, gente. Olha. E assim, essa série ela é tão batida e tão clichêzuda que quando acabou o primeiro episódio eu falei assim, fulano é o vilão. E é isso. Era o vilão realmente, tinha nada de novo, né? Uhum. Aí, pra criar mais as coisas com 24 horas, mais lá pra metade da temporada, aparece o D.B. Woodside, que era o irmão do presidente Palmer em 24 horas, né? Gente. E que também é presidente dos Estados Unidos na sexta temporada de 24 horas, né? E aqui ele é um agente do serviço secreto que levou um tiro enquanto salvava o presidente dos Estados Unidos. Então, tá tudo conectado. Como o Taylor vai assistir ainda, não vou dar spoiler da série. Mas assim, gente, pra mim foi 10 de 10. Uma série que entregou o que ela prometia. O que tava no trailer, ela entrega. Uhum. Ação, né? Não tem torsos nus, infelizmente. Só tem um pouquinho, né? Só umas costinhas, né? Só umas costinhas, né? Depois aparece um peitinho, mas nada demais assim também. E ela é, assim, o ultimate fight dos clichês das séries de espionagem e de ação, né? Mas não é pra se esperar muita coisa mesmo, não, né? Exato, e o final da temporada, ele já dava, assim, a entender, assim, se ela for renovada, podemos seguir por esse caminho. Se ela não for renovada, também é um final honesto, né? Porque ela consegue entregar tudo. Ela entrega a conspiração, a gente vai descobrir quem são os mandantes, vai descobrir o plano do metrô tinha tinha a ver com o que tá acontecendo agora. A gente descobre o que aconteceu com o pai dele, né? Uhum. Descobre se o pai dele era traidor ou não, descobre tudo. Fica tudo muito às claras, né? E é uma série que eles conseguiram fazer muito bem pra esse esquema do binge-watching, né? Que as coisas vão acontecendo e você vai ficando interessado. Vou assistir o próximo, vou assistir o próximo, vou assistir o próximo, vou assistir o próximo. E aí, quando tu vê, tu viu 10 horas de série, né? Pra mim foi excelente, gente. Eu sei que... Show de bola. Eu sei que Leózio não é o público, né? Mas... Taylor, acho que vai gostar, né? E My Body is Ready pra Cidadão. Eu assisti o Noah Centineo, né? Então. Você assistiu o Noah Centineo. Essa não tem humor, né? Ela é mais séria. Não tem humor e piadas, né? É, ela é mais séria, né? Entendi. Peter, ele é esse agente sério. Sim, cara, mas, fechado tudo. É, mas ele e a Rose têm umas trocas muito boas, assim, né? A que a gente faz a Rose também é muito boa. E eu gosto bastante, gente. É... Depois tem um plot da filha do vice-presidente também. Aí lembrou Kim Bauer, Leózio. Aí lembrou... Não, e o Puma. Lembrou muito a Kim Bauer, porque ela quer viver, né? E ela tá sempre cercada por agentes do serviço secreto, e ela quer ir pras festas, ela quer beijar na boca do professor. Então, é a nossa Kim Bauer. É a nossa Kim Bauer. Mas é bem legal a série, bem legal mesmo, gente. Se você ainda não assistiu, você tava pensando em assistir, pode assistir, porque é uma delícia, uma delicinha. Até Zé Gui falou, eu falei assim, eu sou uma pessoa de gosto simples. Aí o Zé Gui falou assim, você gosta de coisas que vão te divertir. Eu falei, é exatamente isso. Vão me entreter, eu sou uma pessoa simples, sou do povo. Entendeu? Eu não tenho gostos refinados. Entendeu? Mas eu não deixei dele falar o que ele achou do piloto da série Boom. Não, mas eu concordei bastante aí com o que tu disse. Eu acho que, assim, pelo primeiro episódio deu pra ver que, assim, seria uma espionagem clichê, sabe? Então, assim... mas que eu achei honesta, sabe? Então, assim, como eu falei, eu assisti o primeiro episódio, terminei o primeiro episódio, assim, e a gente, na teoria, a gente não sabe nada do que tá acontecendo aí. Uhum. É só mistério atrás de mistério, e eles não fazem questão de esclarecer nada no início. E aí, acho que talvez, por conta disso, também me deixou curioso, né, pra ver o restante. O restante, né? Você chegou a ver o primeiro, Leozinho? Vi. E eu sei que não é o seu tipo de série, né? Mas você achou um bom piloto, pelo menos? Gostei, achei uma série bem simpática. O que eu pensei exatamente quando terminei foi: se eu visse séries policiais, eu veria essa. Assim, que achei bem legal. Ai, eu amo se eu visse séries policiais. Acho que o menino Gabriel tá muito bem, a moça também. Fiquei intrigado por isso aí que eu te falei, de saber como é que as coisas se conectam e tal, porque eu imaginei que se conectasse, que não ia ser aleatório, mas parece, né, bastante distante tudo, assim, os acontecimentos. Exato. Se der tempo na semana que vem, eu posso dar os spoilers, que Taylor vai estar viajando, aí eu posso dar os spoilers, né? Mas, antes da gente ir pra esse grande filme da semana... Você acha, né, que Taylor é agente secreto? Eu acho. Só vive viajando. Será? Ele fala assim, ah, eu vou pra Caldas Novas. Aí, na verdade, tá fazendo missões na Colômbia, sabe? Uhum. É, e você depois bota as fotos tudo no Photoshop, né, pra fingir. Gente, minha coluna não permite, não. Ser a gente? É, exatamente. Na hora que eu pular que nem o Tom Cruise lá na corda e for parado assim, eu quebro e pronto. Assim. Eu amo. Mas, gente, Grey's Anatomy. Menino, que momento viviado. Eu vi hoje esse episódio. Grey's Anatomy, primeira parte, né, que é evento, né? Uhum. Evento em duas partes, né? Uhum. Então tivemos a maior série sobre aborto, né, já feita. Exatamente, a volta de Edson Montgomery, né? É, eu fiquei bastante... Assim, antes eu vou falar a série, depois eu vou zoar. Ok. Eu acho a cena da Edson desabafando com a Bailey foda, assim. Acho que foi o momento da Kate Walsh que a gente já não tinha na série há muito tempo, né? Dela falando tudo que ela abriu mão, do negócio da família, dela ser perseguida e tal. E eu imagino que seja uma situação realmente muito tensa nos Estados Unidos agora, com essa questão aí dos estados que foram proibidos de novo. Mas eu acho que a série pesou a mão num nível, assim, que chegou a ficar engraçado, mesmo sendo um assunto sério, um assunto importante, sabe? Porque, assim, eles botaram tudo que você pode imaginar em relação ao assunto de uma vez só. Então, tem gente tacando pedra pela janela, tem gente atropelando grávida, sabe, pareceu uma piada em algum momento de péssimo gosto. É, porque, eu tipo, a Edson chegar, eu tô usando coisa à prova de balas, tem gente que joga um ácido na casa das pessoas. Tipo, juntou um monte de situações, assim, que eles queriam passar na série de uma vez só. Falei, não, gente, mas virou, né, fulano entra no bar, né, tipo, uma grávida atropelada, uma não sei o que, entrou num bar. Exato. Ah, não sei se eu senti isso, não. Eu acho, na verdade, que eu gostei do jeito que eles trouxeram o assunto, porque eu acho que corria muito risco deles trazerem uma versão leve do que acontece, na verdade, e aí passa a impressão de que não é tudo isso, sabe? Dizer, ah, gente... Por exemplo, se não acontecesse o final lá do episódio, né? Então, assim, teve, jogou a pedra, tal, aí teve a manifestação lá fora, e aí, tipo, a mulher lá, a paciente, deu à luz, a outra fez o aborto, e seguiria a vida. Então, ficaria uma coisa, assim, muito, tipo, ah, gente, tá, é um problema, mas não é assim, meu Deus, né? Assim, tá vendo? A outra aí deu à luz quando quis, a outra foi lá e abortou, sabe? Então, eu achei que o final, trouxe, assim, a verdade sobre o problema, sabe? Mas você acha que precisava atropelar uma grávida? Precisava dessa mensagem ser tão incisiva assim? Tá, talvez a grávida em si não seja, né, seja um pouco a mais. Mas, assim, eu acho que eles quiseram chocar mesmo, assim. Não sei, assim, eu comprei, assim, o extremismo, vamos dizer assim, da situação. Eu fiquei meio assim com a geografia da clínica, doutora Bailey. Porque é o seguinte... A geografia da clínica, doutora Bailey, é demais. Porque pra mim essa clínica... Assim como o hospital, né? Assim como o hospital tem mudado muito também. Exato, o hospital agora eles têm gravado umas cenas no croma, tipo, cena de meio da rua. Tá chegando um carro dos paramédicos, eles estão no croma, assim. Eu não entendo que falta de locação essa que tá rolando. E aí, assim, a clínica pra mim sempre foi junto com o hospital. Era tipo um puxadinho ali. Sim. Agora eles falam que tem pacientes regulares da clínica que foi aberta ontem, mas que estão lá fazendo check-up há anos, que são impedidos de entrar na clínica por conta do povo protestando, mas que podem ir pro hospital. Eu fiquei assim, ué. Vale dizer que no episódio que Merenda e Edson inauguraram a clínica, eles saíram ali da portinha do hospital e caíram na portinha da clínica. Exato. Agora não tem como entrar na clínica, mas tem como entrar no hospital, os pacientes tudo. Achei esquisito. É porque a clínica já foi reformada. Ah, e aí temos a grande atriz de State 19, Karina, né, aparecendo só pra fazer um... Fixa, né? Sim. Fixa, Karina Deluca. E tivemos um momento musical, né, menina? Viado, Merenda Bailey, o tempo inteiro cantando Hoje à Noite Aqui na Selva, Quem Dorme é o Leão. Viado, quando Midori começou a fazer a Win My Way, porque assim, meu pai. E quem foi que fez o Win? Foi a mulherzinha que tava do lado da grávida. Foi. Deus. Amigos, que momento viveu? A Edson em si, ela não fez nada de medicina nesse episódio, né? Ela só ficou muito famosa por fazer aborto a granel, porque ela agora... Ah, é que ela dirige o aborto móvel, né? Ela faz por dezena, né? Ela sai na fila assim. E aí, a loucura da clínica mesmo que tá acontecendo, os outros que estão trabalhando não tem nada a ver com ela. Mike Chang, que leva pedrada. A culpa foi da enfermeira grávida, vulsa, né? Que postou nos stories, né? Então, mas aí eu não entendi. Tipo assim, não pode mais dizer onde a Edson tá? Que ela é a maior superstar de aborto freak do mundo? Aparentemente, sim, ela é a maior superstar. Ela virou o símbolo do... Ué, porque se ela tá andando num carro abortando gente na rua, tá mais fácil achar ela fora do que no hospital, com segurança. Exato, não viu ela falando que troca de celular agora toda semana? E não sei. Pois é, que vazaram os dados da família dela. Foram se esconder. Eu achei esquisita essa situação aí, mas quem sou eu, né? Pra julgar. Né? É porque assim, tava fácil matar a Edson aí, que ela tá sendo acuada em todos os lugares levando tiro. Sim. E tipo assim, a cena que a mulher é atropelada, né? Que ela deixa uns livros cair na rua e abaixa ela pega a Edson, vai junto. Não, viado, tem que dizer que o timing dessa cena é assim. Não, é incrível. Porque assim, a Edson levanta, puxa a mulher, aí você pensa assim, ela vai empurrar pra longe do carro. A Edson joga a mulher pra cima e sai de trás. E a Merenda, 5 segundos, meu Deus, o carro está vindo, tire ela agora daqui. Caraca, é uma uma desconexão do tempo. É, e tipo assim, o carro não acerta a Addison, pelo menos pelo que eu vi da cena, e a Addison tá desmaiada inconsciente na sarjeta. Eu falei, gente, foi o susto? Foi o vento. Olha, foi o choque, né? Que a Addison parece estar num estado pior que a grávida. Exatamente. A Addison parece estar num estado pior que a grávida, exatamente. Não, mentira. Midori tá nessa cena também, tá, né? Tá na calçada. É porque ela não teve tempo de brilhar com o Bailey fazendo essa M-tape aí, né? Não, essa eu falei, meu Deus do céu, como é possível? E aí eu fico pensando, gente, Grey's ainda é uma série que dá bastante dinheiro, que já teve profissionais muito bons envolvidos, e eu concordo com o Taylor que essa série é impactante, por mais que eu não acho que precisasse de tudo ter no episódio, mas é muito mal feita. É muito mal feita. Isso é mesmo. É muito negar, tipo, né? Podiam dirigir um pouquinho ela, porque afinal é o final do episódio, é super... O final do episódio, e é o gancho pra você ver a continuação do evento, né? Exato. Eu achei bem zoado. O tema é esse. Excelente, mas falta um apuro, exato, assim, né? Falta um apuro que falta, né? Vários temas Grey's aborda ultimamente. Exato. Teve alguém que morreu nesse episódio? Não, sempre... Todo episódio... Tem sempre uns pacientes voltando pra morrer agora, né? Exato. Tem uns pacientes que a gente não lembra mais quem são, e aí vem, morre, e é isso. É isso. É. Mas dessa vez eles trocaram pra menina que queria fazer o aborto e a outra que queria ter o filho. Isso, exato. Aí teve o cara que foi doar o pulmão e... Isso! Teve isso, a paciente. Ah, teve um homem que Owen salvou desafiando todas as regras, né? Como sempre, né? Pra ganhar a licença de volta. Sim. Como sempre, né? E aí pediu seu perdão pra Ted, uma cena super linda, né? Agora eles vão ver esse amor incrível. Ted... Ted se destacando, né, como... Grande gestora que era. Teve uns pacientes se recusando a ser atendido por Link, porque Link matou o jogador. Não, menino, Link nem apareceu nesse episódio. Apareceu. Não, Link apareceu. Não. Ele tava acompanhando o Owen. Não, menino, mas do Owen foi o passado. Ah, foi? Achei que tivesse... Foi. É que eu vi os dois juntos, foi mal. Não, mas o Link apareceu nesse, na hora que a Ted sai dizendo que tem que evitar que mais alguém morra na clínica. E aí ela bota o Tiff e o Link pra cuidar lá dos pacientes que estão vindo da clínica pro hospital. Pra tu ver, né, viado, como ele é relevante atualmente, né? Ele e a Amélia, né? Que a Amélia tá ali vagando. Viado, a Amélia tá com uma alma penada nessa série. Não faz nada. E a Amélia agora tem umas cenas de sensualidade com o Titãzinho que não dão nada, assim, que aparece. Tipo, no outro episódio era o Titãzinho, veste a camisola, não sei o que eu vou lhe usar. Aí nesse, o Titãzinho dá uma desfilada no quarto, também não aparece. Tipo assim, é só pra dizer que tá ali. Exato, a Amélia tá uma alma penada, viado, essa temporada. Que a gatinha não serve pra nada, nada, nada, nada na série. É porque agora a gente tá tendo espaço pra Shepherdinho pegando a mulher avulsa, tal, que grita muito, né? Exato. E Simone casando aí com seu namorado, que a gente sabia que existia até ontem. Ah, é, mandou antecipar o casamento, né? É, exato. Midori toda feliz com o vestido da Shine, que ela comprou pra ser madrinha de casamento. Vestido da Shine! Adelaide sabendo da fofoca, né? Que o Shepherdinho beijou Simone. Sim. E eu amo que a Adelaide era mais bem resolvida, não sei o que. Agora a bicha fica com cara de coitada em todas as cenas. Sou muito carente, quero amigos. Não, e até Mike Chang, né, viado? Que era o grande fica-grossa agora. Desmaia vendo o pinto jorrando. Exato, vendo o jorro do pinto. Toma tijolada na cabeça e fica tomando suquinho. Caralho. Não, e Shepherdinho esqueceu de pagar a conta do gás. Uhum. Né? Sim. E aí depois recebeu o discurso motivacional do menino. De Dr. Boca Murcha que voltou, de Boca, né? Murcha que voltou, exatamente. Voltou. Eu adorei que o Shepherdinho falou assim, minha Edita foi embora. Eu não sei se até hoje eu fui aceito por mérito, se foi por causa dela. Eu fiquei assim, acho que foi por causa dela, querido. Eu amo que Boca Murcha... Eu não sou capaz de pagar minha conta de gás. Eu juro que eu vi em alguns episódios anteriores, antes de quando Boca Murcha estava desaparecido, que a Legend, ele tinha ido atrás de Meredith, né? Depois que ela deu fora nele. Mas eu acho que ele foi. Não, aí ele fala nesse episódio que ele tava aí fazendo grandes... pegando grandes órgãos por aí pelo Brasil, espalhados. Gente, eu jurava que ele tinha ido, tinha passado um tempo com ela, falou, agora vou voltar pro meu emprego. E aí ele ainda mandou ele ainda falou assim, ela fingiu que não me ouviu no avião. Gente, mas minha Meredita tá num show de imaturidade com essa história desse homem, que puta que me pariu. Olha. Eu sei que ela não tá mais na série, mas como tá lá mandando o áudio do Zap aleatório ainda, a gente pode falar, né? Ai, ai, cara. Que, aliás, o áudio de Meredita desse episódio aí, é tipo assim, a Bailey cantando a We Mal Way pra filha, e a Meredith tá assim, cirurgião não gosta de ouvir, não. Que não sei o que, não sei o que lá. Lá, lá, lá, lá. Aí, tipo, no final, nada com nada. Foi puta que... Eles mandam pra Ellen Pompeo assim, né? Tipo, tá aqui o chat GPT, gera alguma coisa aí e grava. Porque olha... Fala, gere frase de abertura e encerramento para mais. Exato, gera uma narração sobre cirurgiões fazendo qualquer merda e grave. Com a voz de Ellen Pompeo. Ai, cara. E aí, hoje teve a segunda parte, né? O dia que a gente tá gravando, na verdade, teve a segunda parte, né? Não, mas calma que a gente tem muito... A segunda parte é em Grace mesmo. A segunda parte é em Grace mesmo. E eu tava olhando aqui que saiu o trailer do episódio que vem, né? Parece, eu posso estar altamente equivocado, parece que vai continuar com a mulher grávida lá, atropelada, ainda sofrendo. Né? Parece, mas eu acho... Mas pode ser outro ator também, pode ser outro e plot. Edson? Aparece? Ah, Edson não aparece no trailer. Então, corre o risco, então. Foi embora já pra casa. A gente não comentou de Schmidt empoderado também, né? Depois de chamar o enfermeiro itinerante pra sair. Dona de sua vida, né? E tá assim, porra, eu sou Chief Resident, foda, eu operei, não sei o que, eu fiz isso, fiz aquilo, caralho. E Joe lá figurando, né, no plot de Schmidt. E, aparentemente, o Dr. Cobalto muito preocupado com a Caterine agora, fazendo as massagens no meio da casa, né, menino? Ah, é fazendo Reiki, né, Reiki? É, que tem algo de errado com a Caterine de novo. Ela tá com câncer, né, o câncer voltou. É, mas todo dia volta e sara. É, que agora Jackson vai descobrir como acabar de... Teve um velório dela no temporada desse dia. É verdade, que trouxeram até a filha de Jackson e pra... Né, fazer o negócio. E vale dizer que no próximo episódio, no caso da semana que vem, né, vai ter um grande momento, que vai ser a terapia de casal de Meg e marido. Porra! E a gente teve um super salvamento, né? Que marido de Meg salvou o homem lá que Owen coisou. E Owen falou assim: o mundo vai perder muito se você não fritar coraçãozinho na manteiga. Ah, é verdade, foi Owen que falou, né? Foi. Na hora que ele falou isso, o Henrique disse: ah, engraçado, a mulher tá falando não sei quantos anos, aí o homem branco fala, agora ele tá escutando. Falando, vai ser uma tristeza perder esse grande talento seu. Pois é. Então, será que Meg vai sair sem o marido? Vai ficar boca murcha e marido sem propósito no hospital? Eu acho bem possível. Eu acho. Esse episódio foi gravado na época que Meg já disse que ia sair da série. Aí eles disseram: não, gente, vamos voltar e trazer esse homem de volta pra gente não precisar trazer ninguém do cardio. Até porque, nas minhas contas aqui, a Meg só tem mais dois episódios. Ah, não fica até o fim, não? Não, o último episódio dela como fixa é dia 13 de abril. Gente, eu jurava que ia ficar pelo menos a temporada. Não, é o último episódio dela como fixa. Eu adoro que esses atestados de igreja começaram agora assim, né? Tipo, a galera, vou avisar hoje, semana que vem tô fora. É isso. Pelo menos o Meredith falou, gente, vou ficar 8 episódios. Só fiz 7, mas vou ficar 8. A sorte deles é que não é como se os roteiristas tivessem um super planejamento que diz, ai, putz, vamos ter que mudar a temporada inteira agora porque a Meg vai sair. Porque eles realmente inventam qualquer coisa por episódio, né? Não é nem nada que vá atrapalhar o planejamento incrível dele. É, não. Qualquer coisa eles colocam a Kelly chegando lá de repente. Uhum. Eu quero saber o seguinte, cadê Midori Hell? Cadê? Isso os roteiristas não fazem. Olha. Isso os roteiristas não ficou fazem. Pra final. Já tá tendo que ver plot de Midori convencendo o povo a vestir roupa de hippie pra pintar a casa. Sim. Aliás, queria notar que a casa de Meredith já está maravilhosa com esses internos morando dentro. Uhum. E a Amélia e Meg estão tendo que dividir apartamento minúsculo. Sim. Por que não voltaram a morar na casa delas, caralho? E Meg comendo as granolas tudo de Amélia. Sim. Pois é. Daqui a pouco eu queria plotes de conflitos de Meg com Chitãozinho. Que pena que não vai ter, né? Dividindo banheiro. Vai sair antes. Banheiro. Eu gostei que a Amélia falou: não se preocupa, nada vai mudar, somos irmãs. 2 semanas depois, Meg beijou a Amélia. Eu quero ver qual vai ser a desculpa que eles vão arrumar pra Maggie sair, né? É. Nesse último episódio, ela já disse que tá cansada mesmo de tudo, né? Ah, porque Maggie, né? Cansada, Maggie vive matando gente ainda, né? Ah, mas ela fritou o coraçãozinho na manteiga, né, Léo? É, vai que ela ganha um prêmio, Catherine Fox, por isso tem que ir embora. Sim. Vai trabalhar com Cristina na Suíça. Ah, sabe o que eu gostei que eu não falei da cena que... Bailey recebe o povo, né? Que ela fala assim: vocês vieram de não sei onde, do Texas, de não sei o quê, até de Tennessee. Eu fiquei assim, gente, por que Tennessee é tão mais. Que essa Tennessee-fobia, né, Bailey? Né? É bom que ela listou todos os estados para as pessoas saberem, né, onde não tá podendo abortar. Ai, gente, que maravilha. Mas é isso, né, gente? Semana que vem é o final do evento. Abort Event. Estamos todos aí ansiosos pra saber o que vem por aí. E pra encerrar esse podcast, temos um filme horrível. Que isso, hein? Né? Que é Vício Perfeito. Perfect Addiction, né? Protagonizado pela menina da Rua do Medo, né? Menina, é. Por isso que eu tava achando ela familiar. Exato, por isso que eu tava achando ela familiar. Eu fiquei, de onde eu conheço essa garota? De onde eu conheço essa garota? Essa garota é chata. E aí, Rua do Medo, né? Trilogia Rua do Medo. O namoradinho inicial dela é o namorado da Star. Star também, grande ator. Matthew. Né? E Ross Butler, né? Ai, gente, Ross Butler tá uma delícia. Fazendo cosplay de gêmeo do Jughead, né? Ah, eu amo. qual o plot desse filme, gente? Tá aí a menina do Rua do Medo, que eu acho dela. Celina. Isso aí, gente. Vou pesquisar aqui pra falar o nome. É, gente, que esse filme foi tão ruim, me deu uma tristeza tão grande de ver, né? Que eu obliterei. Na sequência, eu vi o filme do Luther. Siena. Lembrei, Siena. Tem a Siena, que ela é essa pessoa que trabalha na academia de boxe, né? Que ela tem um talento nato pro boxe, mas que ela trabalha como sparring, né? Trabalha como sparring. E aí... Chato. E aí ela... Viado, o mais famoso do elenco desse filme é Manu Bennett. Manu Bennett, famoso por fazer vilão em Arrow. O famoso Ross é Ross Butler, que era de Riverdale e foi substituído por outro. E fez 13 Porquês também, né? Exatamente. Que, aliás, no dia dessa gravação, está completando 6 anos que foi lançado 13 Reasons Why. Né? Aquela série que teve uma primeira temporada muito boa, que ganhou até podcast e depois apareceu. Depois virou uma laxa. Essa festa virou enterro. Nossa, enterro pesadíssimo. vale dizer que é um dos nossos podcasts favoritos meus. Sim. E aí, menino, que eu roubei ele. Roubou ele, exatamente. Fizemos o parzinho, a duplinha casada. Eu amo. Ela trabalha na academia do Manu Bennett, né? E ela treina o Jax, né? Que é esse cara com super potencial pra luta e tal. Ela se apaixona por ele. Eu até chamei ela pro Leozo de Maria Tatami, né? Ela se apaixona por ele. E aí ela fica focada nele. Faz ele um campeão, ele um vencedor, nananã. Aí ele sofre um acidente de moto. Leozio achou que ele morreu. Não morre, aparentemente. Ele não morre, né? É porque essa mulher tava fazendo tanto drama no decorrer do filme que eu achei que ele tinha morrido e as cenas dele eram flashbacks depois. Não. Aí ela ajuda na recuperação dele, né? Ela continua cuidando dele, da carreira dele, pra tornar ele o melhor, o mais. E aí um dia ela chega em casa e a irmã dela está dando pra ele. Está dando pra ele. E aí ela sai de casa, né? Pensa no choque, né, gente? É o homem que ela achava que tava morto, tá pegando a irmã dela. E aí ela sai de casa, e aí ela tem esse amigo viado, que ele fala assim, ela fala assim, eu preciso arrumar um lugar pra mim morar, mas não tenho dinheiro. Aí ele fala assim, eu conheço uma pessoa que está alugando um quarto por $250. E aí quando ela chega lá, é Ross Butler, né, que está descamisado, e aí ela fala, tatuado. Ah. E ela fala assim, vim pelo aluguel, e ele fala assim, não vou alugar pra você, sai daqui. E aí, menina, ela acaba, né... indo lá ver a luta, que é a luta underground, né, que a polícia não deixa e tal, aonde tá esse ex-namorado dela, o Jax, que ele vai enfrentar o Ross Butler. E aí a polícia chega, barata voa, e aí acaba que ela vai morar lá na casa dele e ela fala assim, eu vou morar na sua casa, mas eu vou te treinar pra você ganhar do Jax porque eu quero essa revanche. Eu quero essa revanche, mas vou usar só seu corpo pra essa revanche. E aí ela começa a ensinar ele a lutar, né? Que ela é a picuda. Nossa, e aí, são as cenas todas iguais. Todas iguais. E umas músicas cafonas. Sim! Demais. A trilha sonora é a das trilhas sonoras mais cafonas que já existiram na fase do... É de super cine pra baixo as trilhas. São muito... Não, assim, tem uma cena, não sei se eu vou atrapalhar essa narrativa com tudo claro isso. Claro que não. Mas que ela tá fantasiando que ela tá pegando o homem no banheiro. Ah, sim, a cena do chuveiro. E aí tá ela no chuveiro com o primeiro, aí chega Ross Butler em seguida por trás e começa a beijar ela. Pensa, bom, agora vai rolar 365 que os dois vão se pegar, né? Mas não rola, os dois vão se pegando. E aí é uma música cafonérrima tocando. Muito cafona, cara. Muito cafona. Eu fiquei pensando como que pôde. Vale dizer que essa cena de chuveiro é uma de duas cenas de sexo bem curtas e bem sem graça. Uhum. Depois ela dá pra ele lá cavalgando. Sim. Que ele fica assim, ai, posso fazer não sei o que, posso tirar sua roupa, consentimento, né, importante. Exato. E aí é uma cena que você acha que vai acontecer algo, ele só deita em cima dela assim, aí de repente ela senta em cima, não mostra a pele, não mostra nada, e aí ele tá assim, e ela, bem filme pornô, do nada, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Ai, ai, gente. E aí ela fica treinando ele nas cenas repetitivas pra caralho, né? Aí eles vão no casamento, porque Ross Butler é o irmão do viado, né? Do amigo viado dela. Aí eles vão no casamento, quando chega no casamento, o Jax aparece, fala assim, volta pra mim, quero você, te amo, não sei o quê. E aí ela fala pro Ross Butler assim, não, deixa ele, não liga pra ele não, ele quer arrumar confusão. E aí o Jax fala pra ele assim, você, todo mundo te odeia, por isso que a sua mãe te abandonou. Na verdade, você matou sua mãe. E aí, de repente, ele sai brigando pelo meio do casamento, derrubando o bolo, as coisas com os docinhos, tudo. E aí o Jax pega uma cadeira e dá no Ross Butler, né, que quebra as costelas, tudo. E aí ela fala assim, você não pode lutar desse jeito, porque a luta vai ser no dia seguinte, né. Ela fala, você não pode lutar desse jeito. E aí ele fala, sai daqui, eu te odeio, não sei o que. Aí eles vão lutar no dia seguinte, viado. Aí eles começam a lutar, mas luta bosta também. E aí o Ross Butler tá lá com a costela quebrada, o Manu Bennett fala pra ele assim, você não pode deixar ele te bater aí, senão você vai morrer. Aí ele fala assim, deixa comigo, é nóis. Aí eles lutam, não sei o que, ele ganha a luta. Aí nisso a Sienna entra no ringue, vai dar um beijo na boca dele lá, e aí, viado, o Jax levanta e dá um puta do socão na cara dela. Ele ia acertar ele, né, mas ela tava na frente, ela toma um socão na cara e ela fica 3 dias desacordada. E aí, nesses 3 dias, Ross Butler fala assim, ai, você é uma grande lutadora, mas você vai sempre ficar pensando nos machos que você tá pegando, então eu vou embora, né. E aí ela fica triste. Aí ela decide ser a grande lutadora mesmo, a pica grossa, bam, bam, bam. E aí quando ela tá nessa coisa de lutar, o Ross Butler volta e fala, me desculpa, eu só queria cuidar de você. E aí termina ela assinando o papel, dizendo que eu vou ser lutadora profissional. Yeah. Eu gosto que o conflito desse filme é assim, inexistente. Né? Não tem conflito nesse filme. Ó, eu vou ler um pedacinho pra você da crítica que eu tinha lido sobre esse filme, que eu achei que ele ia ser realmente muito, ó, meu Deus. Começa assim, alerta de produção picante no Amazon Prime Video. Aí conta, o filme tá baseado no livro da Claudia Tam, blá, blá, blá. A publicação ganhou notoriedade por conta de sua história envolvente e quente, conquistando muitos fãs do resto do mundo. Aí vem, será que o filme tem potencial para rivalizar com outras produções do gênero que estouraram recentemente, como Sex Life da Netflix? Gente, o jovem não transa e acha que qualquer coisa... Né? Saiba tudo sobre a nova produção Caliente da Amazon Prime Video. Veja que eles já usaram quente, caliente, e agora vamos seguir. E picante, né? Porra, caliente. Aí ele vem, conta, cena, treinadora, não sei o que, tá. De repente fala... O que começa como um plano de vingança se torna em algo muito mais quente, ao passo em que limites são ultrapassados e os treinos ficam mais suados, entre aspas. Olha. Ao que tudo indica, o longa-metragem deve seguir a risca narrativa do livro de Tam, apostando em história de vingança, traição e, claro, muito sexo para satisfazer quem já leu a obra e quem ainda não conhece a história quente. Ai, Deus! Eu fico pensando, gente, no grau de incel disso aí, que a pessoa acha que esse realmente é um filme pornô da geração. Exato, caliente. Muito quente. Ai, né? Gente, pelo amor de Deus, gente. Taylor até dormiu ouvindo. Eu tô por aqui, só... Mulher, foge. Só vendo a bomba que eu escapei. Nunca assiste na pensando, você escala o Ross Butler no filme, que podia ter sexo, podia ter as coisas mesmo, e faz essas cenas xoxa. Exato. Amigo. O pior, né, essa tendência do Gen Z, né, que acha que qualquer coisa é super sensual, super calhista. Ah, é, porque depois da cena de sexo explícito que a menina protagonizou em Swarm, né? É. Os X-vídeos, né, que ela fez. É muito difícil, gente. Vão transar, gente. Vão transar com pessoas de verdade, né? Que aí vocês vão entender o que é sexo. Do nada. Mas aí, menino, vamos aqui então para comentários, né? Das últimas semanas. Eu boto a caixinha de pergunta agora lá no Spotify. Você pode responder a caixinha de pergunta, então vale, né, como um comentário, né? E eu acabei esquecendo de ver o da semana passada, então eu vou botar da semana passada e dessa última aí, né? E aí, começando aqui com o menino Renato Toscano, que disseram: até que vocês gostaram de Extraordinária. Não destruíram, pelo menos. Dê mais uma chance, Léo. É equilibrado? Dê mais uma chance, Léo. É bem boazinha. Você tem que ver o número musical de Jen com Leitoso. E tô sentindo falta dos reviews de Drag Race. A gente só vai fazer do Brasil agora. Eu tô vendo todos. O Henrique tá vendo Suécia agora, que é Sverige. Não sabia que era Suécia. Eu tava vendo Belgique, mas deu uma parada. E semana que vem tem Queen of the Universe. E o americano tá uma grandíssima bosta. Tem no Paramount Plus, né? Não precisa baixar mais, não. Mas on time? Sim, tá na 15ª temporada. Não, mas não é on time, não. Não, eu acho que eles botam depois que acaba. A 15ª temporada, né? Saiu depois que já tinha saído uns 10 episódios. Caralho! É porque só falta a finale da 15ª. E temos alguma escorada? Menino, o que que acontece, né? Vou ter que comentar, então, já que a gente teve... Claramente quem vai vencer é a Sasha Colby, que é uma vela maravilhosa, que é drag man de uma outra que já participou, que era uma menina também, é Carrie Colby, eu acho. Tem a... Gente, eu não esqueci o nome da mulher. É Isabelle, não sei o quê, que é ótima. E tem a... Gente, meu pai. Tem uma outra muito boa que tá junto delas. Adoro que esqueci completamente. Mas tem uma que, gente, desculpa. Só tá por causa da cota, que é a Lux, que é uma mulher que é a única negra que ficou no elenco. Ela é boa, ok, mas ela é bem mingão, assim, sabe? Tipo, sei lá, foi meio arrastada. E tinha uma. E tinha uma que era meio vilã bitch da temporada, que é a Lucy LaDuca. Que ela, assim, teve outras chances de eliminarem ela e não quiseram. E aí, no final, eles pegaram, tipo assim, os dois challenges que ela fez melhor seguidas, assim. Tipo, um ela foi protagonista do musical, ela foi muito boa. E o outro era aquele de deixar a pessoa parecida, sabe? Pelo que você faz com pessoas da sua família drag. A Lucy LaDuca deixou a mulher idêntica a ela. A mulher foi super bem, super solta no negócio. Aí eles falaram que ela foi mal, botaram ela com a Lux, que era a rival dela, e tiraram a mulher. Foi tipo assim, exploramos a personalidade dela, que era, ela era bem, bem combativa, assim, tal, metidona. Até perto da finale, e deixamos a finale só com as outras. Foi muito escrotíssimo, muito, muito ridículo. A outra que tá na finale, junto com a Sasha Colby e a Miss Isabelle Brooks, é a... Anitra, que é uma muito boa, assim, dança pra caramba e tal. Só que a Anitra teve várias semanas também que ela foi excelente, ela podia ter ganho, e ela foi pro bottom. Botaram ela só pra tirar a outra Jax, que era que ganhava muito, e deixar uma menina lá que era de umas irmãs TikToker, que eles queriam manter também só por audiência, a menina era péssima em tudo. E aí agora que a Anitra tá indo só ok, eles estão dando todas as vitórias pra Anitra. Ligou o modo da RuPaul de enaltecer. Então acho que a Nitro tem chance. É, porque tipo assim, a Nitro faz qualquer merda, ela fala assim, meu Deus, maravilhosa, ganhou o challenge da semana. Eu não entendi muito bem não, cadê ela? O nome da outra Mistress Isabelle Brooks, que é uma gorda latina, assim, muito boa também. Mas aí estamos chegando nessa finale aí, que tem três boas e a Lux, né? E é uma temporada de 15 episódios, 16 episódios. É pra celebrar 15 anos. É. E tem uma que Zanon ama, que é a Marcha, que começou muito bem, mas depois ficou péssima, e todo mundo diz que ela é maravilhosa. Diz que ela tem fãs tipo os Anitters, sabe? Qualquer coisa que vai contra a Marcha, o povo surta, começa a xingar a pessoa, vaza os números da Addison na internet, jogar, assim, não sei qual loucura. Pesado, hein? É muito pesado. Marcha. Mas o RuPaul sendo RuPaul. Ah, e essa temporada teve um detalhe que foi muito interessante, foi o seguinte. A RuPaul, a WoW lá, sei lá, estreou um programa super flop no, na grade. E aí os episódios de RuPaul costumam ter uma hora, né, editados. Eles passam na TV, tipo, com uma hora e meia, um comercial, e o episódio tem uma hora. Eles reduziram na edição os primeiros episódios, sei lá, os 10 primeiros, pra 40 minutos. Porra. Então eles cortavam, eles deixavam aquele chororô, aquela coisa do povo se maquiando, falando da vida da infância e tal, ou seja, né, todas. E tiravam as críticas, tiravam as performances, assim, tava bizarro o programa no início da temporada. Você não entendia nada do que acontecia. Tinha gente que ganhava que não aparecia no episódio, foi um negócio, assim, surpreendente. O RuPaul de parabéns, né? Pois é. Sempre o UK melhor que os Estados Unidos. Na cara dos americanos. Então, tanto que a RuPaul prefere fazer UK hoje em dia. Ai, ai. Maravilhoso, gente. Mas tô sendo pro Sasha Colby aqui. Sasha Colby. Ou Mistress. Semana que vem você disse que ganhou. eu acho bem, bem difícil ela não ganhar, porque a bicha é muito boa. Aí temos aqui o menino Igor Piva Mendes dizendo: Yu tá uma pataquada mesmo. Essa temporada parece Gossip Girl misturada com Slasher. Menino, eu tava chegando à conclusão, tava falando com o Henrique sobre a sua narração de Yu, né? Que Henrique falou que Joey já dissociava desde Gossip Girl. Porque tinha as cenas do Dan sozinho lendo os posts da Gossip Girl e ficando puto, né? Sendo que ela era dele mesmo. Sendo que ele era mesmo a Gossip Girl, né? Então temos aí a origem de Joe, dissociativa. Amo. Doutor Bernardo, Grace fazendo hora extra. Aliás, por onde anda o Doutor Boca Murcha, que é chefe do Residente? Já voltou. Tá, tava fazendo delivery de corpos. Sabe uma coisa maravilhosa que eu achei de Grace também? Ó. Que o Richard foi Tiff a vida inteira, tava agora, né? E quando a Ted tá passando pela crise, ele fala, tem uns livros ali, uns protocolos. Tipo, meu amigo, ele era ajuda Tiff, a mulher. E ainda era Tiff dos Tiffs depois. Não, inclusive, ele ainda é Tiff dos Tiffs. Exato. Porque ele deu pra ela a chefia de cirurgia. É, não foi ele isso? É marido da dona. É sim, ela é chefe da... Ele é chefe de todo mundo. Então, por que ela tem que... Ele esqueceu, afetado pelo... Por que que ela tem que lidar com crise de clínica de aborto que não tem nada a ver com cirurgia? E ele fica lá do lado só dizendo, pega esse livro aí, gata. Olha. Na verdade, quem tinha que estar lidando com crise disso era a Catarina, né? Sim, que é a dona... Não era o chefe de cirurgia, que é o chefe de cirurgia se liga nas coisas de cirurgia. É, que aparentemente a chefe de cirurgia é a grande chefe do hospital como um todo, né? Sim. Pois é, eu não entendi isso muito bem, não. Tem que resolver todos os pepinos. Uma coisa é ela se preocupar com a reputação do Link, que é um cirurgião, ok? Sim. Agora, ela ter que lidar com crise de polícia, de coisa que as pessoas estão lá fora jogando pedra, eu não entendi. Ai, ai, ele conclui aqui dizendo que, PS, amei o live hack do BBB, façam mais vezes, não é difícil. Ai, gente, tá difícil agora, né, que o deserto tá tendo sua... Ah, mas posso fazer uma menção aqui, uma coisa de BBB que eu ri muito? Não. Performance de Gabriel Mosca no Paulo Vieira, fez remesh, vocês viram esse vídeo? Foi maravilhoso. Gente, foi maravilhoso. Começou com ele, não me chame de plantinha, dói demais. E aí depois o match, votação, né, help, ainda tem 10, maravilhoso. E Gabriel tá super solto, super... Ai, gente, que menino lindo, né? Tadeu ficou apaixonado, todos estão. Ele é, mas ele é mesmo. Mas eles fizeram esse repescagem, né, agora tá com 10 de novo, e só falta 5 semanas pra acabar o programa, né? É isso. É, vai ter um modo turbo, né? Que ninguém aguenta mais. E aí o Papacito não tá rendendo mais nada, eu achei que ia, mas coitado. Ninguém tá rendendo nada, na verdade, né? Ah, Domitila sempre rainha. Não tá rendendo também nada, né? E César Black que vai ser eliminado chorando com seu cachorro. Chorando. Que fizeram vão fazer a twist agora, né? Que é pra deixar as pessoas em modo estátua e mandar familiares e doguinhos. E quem reagir sair do lugar eliminado. Ai, seria meu sonho, gente. Não é tão dizendo? Fazer não. Vai fazer não, gente. E Boninho, que mandou, quis desmoralizar a DM da Sarah, dizendo que sempre foi festa realeza, não sei de onde vocês tiram seus fakinhos, que é ser boteco, caralho, vocês são muito escroto. Aí chega lá, a festa da realeza africana é um monte de sofá reaproveitado das ações de patrocínio, e aí o menu tem espetinho, cerveja no copo americano, e aparece o menu boteco da Sarah. Era um a mix das duas, vocês não entenderam. Ele podia ter dito isso, juntamos. Não que sempre foi realeza. Ah, me poupe, Boninho. A Bonnie tá copiando o Carelli, vai fazer votação pra quem que vai ficar. Né, votação reversa. E Vladiane Rodrigues disse, Pânico com certeza, né, foi o tema que ele mais gostou. Agora tô aqui pensando se eu amei tanto o filme, porque no calor do cinema com a sala toda vibrando, ajudou pra isso. Vou ter que rever, reveja pra dar dinheiro pra Pânico, já tá com quase 100 milhões. Vou falar um negócio pra vocês também, hein. Marvete de Pânico no Twitter. Meu Deus. Galera fazendo várias teorias, né? Pensando que vai ter Ghostface na neve, que não sei o quê. Ai, ai. Que tal detalhe do filme revela que talvez fulano volte. Eu fiquei assim, gente, por que as pessoas estão querendo estar easter egg em tudo? Exato, culpa da Marvel, esse ferro. É que nem aquela cena, né, Sassa, que a Hayley Panettiere deu uma super emocionada quando lembrou da Emma Roberts. Exato, aquela emocionada na cara dela que não mexe. Cara. Eu não tenho culpa se ela fez procedimentos no rosto dela. Leozio, a realidade é pra ser dita. Olha, eu não vou falar nada. E aí no episódio passado, né, temos aqui Eric dizendo, tô achando os programas super curtos. Saudade de quase 4 horas de podcast. Mas... A edição da RuPaul que mexeu, né, gente? Na verdade, a gente grava sempre 4 horas, né, mas a MTV corta. MTV corta, né? Ansioso pra ouvir vocês falarem do retorno de Succession. Semana que vem eu falo de Succession, tá? Semana que vem eu falo. Mas assim, pra você ter um gostinho, o retorno foi muito bom, foi muito pica, parabéns. Muito pica? Pica. Rory Cook mostrou de novo no pote? Não, dessa vez... É que aqui é o Kieran Cook, né? É o Kira. Ah, era o Rory no Swarm? É. E esse era... Eu achava que era o mesmo Session. Não, é outro. Menino, então o que é gostoso é o Rory. Exato. Ah, então tá. E Macaulay não atua mais, né? Macaulay não atua mais, só ponta, assim, coisa pequena. Entendi. E aí, por último, aqui a gente tem um comentário da Suelen, né, dizendo, programa excelente. Vocês falando de extrapolation foi sensacional. Meryl Streep aparece em qualquer coisa, kkkk. Pior que é. Mega clichê. A série é bem chatinha mesmo. Sucesso, pessoal. Carinha piscando. Você terminou esse Extrapolation, Taylor? Não, que não acabou. Tá saindo semanal, né? Ah, não acabou, não? Achei que... Não. Não, mas Taylor fez aí várias revelações. Falou que o episódio passado foi bom. Ah, né? É, falei pro Sasa que o último episódio foi bom. Por incrível que pareça. Falou que foi bom. E aí jogaram umas bombas na atmosfera. E aí agora, pra poder impedir que o sol chegue na Terra. Pra parar de aquecer a Terra. Daqui a pouco vão fazer o resto da manhã. Você entendeu isso, Leonardo? Eles jogaram bombas pra impedir que o sol chegue na Terra. Na Terra. É, exatamente. Pra evitar que esquente mais a Terra. Sônia. Era melhor só botar no congelador? O quê? Não era mais fácil apagar o sol, né? Uma ótima ideia. Né? Sim. Tem algum filme que tinha isso, né? Que o filme Matrix. Apagava. Ah, é verdade, que o Zona Morena é verdade. Uhum. Verdade, verdade. Olha aí, gosto assim de gente que sabe. Mas, então estamos chegando ao final desse podcast maravilhoso, né? Muito curto. Semana que vem tem mais, gente. Semana que vem tem mais. As pessoas querem 4 horas de podcast, Léo. Você tá entregando 2 horas e meia agora, no máximo. Estamos servindo aí, no máximo, 2 horas e meia agora de entretenimento. Mas, Taylor Rocha, você que vai estar ausente na próxima semana, deixe seu contato para shows. Menino, tamo aí, né? Twitter, Instagram, Taylor Rocha. Segue lá e interage. Passa agenda de viagem, uns encontrinhos fora que você vai fazer. Quê? Encontros vários. Agenda de viagem pra você encontrar os fãs. Não, eu quero encontrar fã, não. Quê? Adoro! Ai, ai, não. Mas aí o povo me segue nas redes, que aí o povo vê onde é que eu tô, aí vai lá. Aparece, né? Exatamente, parece do nada. E você, Leozinho, contatos para shows, comprar seus livros, tudo, como faz? Ah, menino, escutem o SED, né? A gente teve um episódio de 2 horas e pouco. Sim. É verdade. Com o Ale Barbieri totalmente drogado. Totalmente drogado. E temas super leves, né? Que a gente contou lá, SED, gordofobia, tá uma loucura. Sim. É, meus livros são lá no leonardooliveira.com.br. Meio paradinho, porque eu estou trabalhando muito, mas em breve teremos novidades. Ó, mais uma ideia aqui pro Boninho, ó. Eliminado de La Casa dos Famosos, volta ao programa e ofende participantes congelados em dinâmica. Eu amo. Bota o namorado da Dânia, né, pra ir lá xingar o povo. Aí já disseram que MC expulso e Chu expulso vão estar no dia 101 junto com Dânia, né? E eles continuam na abertura também. Só o Bruno Gaga mesmo que ficou com sua harmonização fora, né? Pois é. Aliás, deixamos de falar sobre da harmonização em respeito ao público. A harmonização, não falamos sobre aqui no programa, deixamos quieto. Uhum. Né? Quem sabe num próximo. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Obrigado!